É que no Rio tem mulata e futebol, cerveja, chopp gelado, muita praia e muito sol. É, tem muito samba, fla-flu no Maracanã, mas também tem muito funk rolando até de manhã. Vamos juntar o mulão e botar o pé no baile, DJ! E, aperço paz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar. Se liga que eu quero ver o endereço dos bailes, eu vou falar pra você. Atenção, emissoras do grupo Benzina no Meião, ao toque de 5 refrões de funk na voz marcante de Orlandinho. 5. É que eu moro na estrada da posse. 4. Eu sou pobre, pobre, pobre, pobre de marré. 3. Mas sou rico. 3. Era só mais um Silva que a estrela não 2. Via. Porra, agora quebrou. O César Maia quebrou firma. 1. Para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, entra pa, para pa. Todo o universo que tem acesso à internet, mais um episódio do seu, do meu, do nosso Benzina no Meião. E hoje, novamente eu aqui do lado de cá, atrás desse microfone laranjado, sem nenhuma referência à galera lá do Queiroz. Atrás desse microfone laranja estou eu, Cristiano Machado, seu âncora preferido. E lá do outro lado, aquele homem, a encarnação do batidão, ninguém mais, ninguém menos que o mítico Orlando Calheiros. Olá, meu querido, tudo bem, cara? Agora hoje eu tô animado, hoje eu tô animadão, vendo, cara. Você tá, né, já tá no ritmo, né? Já tá no... Isso, tá no ritmo. Posso começar a falar uma coisa? É, você pode falar o que você quiser, esse programa aqui é teu, cara. Ressuscita São Gonçalo, liberta DJ! Puta, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil, cara, porque todas essas músicas empolgam demais, cara. Hoje eu, Orlando. Eu e o Orlando. É que às vezes as pessoas, tem gente que acha que nós somos a mesma pessoa, né? Eu e você. Já houve casos, né? Já aconteceu casos disso. Exatamente. Mas a verdade não é essa. A verdade é que somos uma única alma que habita dois corpos, como já foi falado algumas vezes nesse programa. Eu aqui, Cristiano Machado, e Orlando lá do outro lado, estaremos trazendo pra galera algumas das mais marcantes obras do cancioneiro popular funkeiro carioca. Só carioca? Acho que só tem carioca aqui, né, nessa lista. Só botei carioca. Só botei carioca porque é que eu conheço. É minha e hoje, Orlando, mas antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre os padrinhos e madrinhas? Fala aí, meu querido. O que você quer falar sobre eles? O que eu quero falar pra eles, pra você que não é padrinho, pra você que não é madrinha, é que ao custo inicial de R$4,20, esse número... Não, não fala inicial, não. Não fala inicial porque parece que a pessoa vai começa a R$4,20 e depois a pessoa tem uma dívida de R$100. Toma! Não, é isso, com não. Um mínimo de R$4,20, então vai. A pessoa já tem acesso a todos os benefícios de ser um associado do clube Benzina Express. Não, brincadeira, não tem isso não. Mas já pode frequentar o Mocó, aquele ambiente bonito, aquele ambiente cheiroso, aquele ambiente onde as pessoas bebem muita água, usam filtro solar, fazem todos os exercícios da apostila. Só gente inteligente, só gente bonita. É praticamente um casting da Malhação aquilo lá. Exatamente, a galera vira e mexe se reúne, né? Tipo, pô, vamos vender umas empadas pra salvar a quitanda, saca? Tipo, a galera faz muita ação social engajada. Aquelas pessoas que nunca pagam refrigerante, né? Você tá ligado que na Malhação, os caras sempre saem e deixam o suco na metade. Já viu alguém pagando alguma coisa na Malhação? Cara, é verdade, cara. Olha só, a Malhação é um ensaio sobre o privilégio da burguesia, né? Exato, mano. Aguardem. Aguardem o Benzina sobre as melhores temporadas de Malhação. Sacanagem, não vai ter. Não consigo fazer isso, não. Já me baixa o de férias com o ex. Mas vamos falar do que a gente veio falar aqui hoje? Então fazer me fala você, Orlando, do que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar desse verdadeiro manifesto antropofágico em forma musical, que é o funk carioca. Exatamente. Um dos ritmos, eu diria, mais marginalizados, com certeza o mais marginalizado da história recente brasileira, né? Sim, é, inclusive o estímulo para esse episódio, né, foi um caso desses, que é o caso do o processo e o pedido de prisão do Renan da Penha, que é um dos DJs mais famosos do Rio de Janeiro, mas esse é apenas o, sei lá, o caso mais recente de criminalização do funk, porque assim, a gente vai falar um pouco melhor disso, né, como os bailes são continuamente reprimidos pela PM carioca. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo também existe todo um pânico moral, toda uma caça às bruxas em relação aos bailes funk, uhum, né? Mas o ponto é, assim, o funk, ele agora, nesse momento, ele encarna, né, aquela, o papel de o rosto da vítima, né, o rosto do alvo, da, assim, o alvo da máquina de repressão do povo negro, né, aquela máquina que a gente, quando a gente foi falar sobre o episódio do samba, né, a gente falou bastante disso, né, o funk agora ele faz as vezes do samba, né. Exatamente. É esse que é o ponto, né, tipo, ele é a música do pobre, do preto, do marginalizado, do periférico, e assim, e por isso se torna o alvo da máquina repressora estatal. Exato. É esse que é o ponto. A gente nem ia fazer um episódio sobre isso, né? Nosso episódio ia ser sobre outro tema, né? Uhum. A gente ia fazer um episódio que é o prequel, né, desse tema aqui. Isso, mas exatamente. Vai acontecer, no futuro vai acontecer. Deus tá no controle, pastor. Fica tranquilo. Isso, isso, isso. A gente já vai começar a falar sobre isso, porque vai começar aquela digressão inicial, ou vamos falar outras coisas? Não, mete bronca. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria evocar uma imagem, porque esses episódios, né, que a gente faz sobre, como eu já disse, as pessoas, existe uma digamos, um exercício envolvido, né, um exercício de um ato de pensar, né, e pensar pressupõe, digamos, ligar um conceito, né, por exemplo, a produção de um conceito, né, e para produzir conceitos, para poder pensar algo, fazer uma caracterização de algo, é necessário uma coisa chamada um personagem conceitual, né, por exemplo, o Deleuze vai falar que o personagem conceitual fundamental da sua filosofia é o idiota, e a gente já falou do idiota várias vezes aqui, né, no nosso programa, não é coincidência que eu trago o idiota, inclusive, citei Deleuze, já fechou aí? Já dei um check aqui. Beleza, então. Tem mais 9 aqui pra você citar. Opa! Então, uma das coisas que eu quero pegar aqui, que eu quero convidar os nossos ouvintes a pensar, a imaginar, né, que foi o exercício que eu tive pra poder imaginar o funk, né, o que seria o personagem conceitual fundamental pra gente pensar o funk. Uhum. Né? E assim, foi muito difícil fazer esse programa. Eu acho que dos três programas musicais até o momento, esse pra mim foi o mais difícil disparado. Porque o programa sobre samba, como eu disse, eu tive todo ele num sonho que eu tive dentro do terreiro, né? Quando eu tava fazendo meu amaci. Uhum. Veio todo em sonho pra mim o programa, só tive que escrever. Né? O programa com a Xem, ele meio que foi se construir sozinho, né? Tipo, era muito explícito o conteúdo daquilo. A questão do funk... O funk, assim, por ter sido, como eu disse, durante a minha adolescência, eu tive muito longe do samba. O samba, pra mim, era uma coisa de gente do coroa, né? Tipo, ah, os coroas curtem samba, né? Porque eu cresci nos anos 90, no Rio de Janeiro, num momento em que, justamente, se criou uma oposição fundamental entre o funk e o samba. Existia essa oposição intestina, que depois abrandou, mas o samba era associado a uma música dos mais velhos e o funk era a música da juventude. E eu, por ser um morador do subúrbio, por estudar em colégio público, né, viver dentro da Vila Vintém aqui, eu vivi esse expoente do funk carioca na década de 90 de forma muito intensa, saca? Tipo, eu acompanhei a cena funk mesmo na época que eu tava no rock, sabe? Tipo assim, eu cheguei a ir pra bailes no Cassino Bangu, bailes aqui no Unidos de Padre Miguel, sabe? Durante boa parte da minha vida, durante, assim, sei lá, inclusive na minha vida adulta. Então, assim, eu acompanhei bem o nascimento desse movimento. E aí que é um problema, né? Porque quando você está muito inserido dentro daquilo, até como, às vezes, por oposição, porque, por exemplo, depois de um tempo parei de acompanhar o funk, enfim, voltei a pensar e ouvir funk por conta desse episódio, né? Os funks mais novos, né? Assim, sei lá, há quase uma década que eu não ouvia funk, assim, com frequência. Sendo que o funk é uma categoria musical que se renova muito rápido, né, cara? Nossa, esse tipo assim, de um mês pro outro, o cara que era, porra, um puta estrela, já não é tão estrela agora, já surgiu uma nova pessoa e daqui a pouco já tem outra, e daqui a pouco tem outra, né, cara? Então, esse que é um ponto interessante, né? Porque a velocidade do funk, a velocidade com a qual ele se transforma, mesmo na época, lá no começo, isso era visível, né? Tipo assim, existia um movimento acelerado, industrial mesmo, da transformação. Porque se você pega o samba, você vai olhar para a história do samba, o samba teve suas renovações. O samba teve, assim, o samba é marcado por um processo de inovação contínua também, né? Não é que o samba seja, digamos, estático, ainda que que o samba, ele em si mesmo, se pense como tradicional. A manutenção de certas tradições, sim, é fundamental para o samba. É uma outra forma de se inventar, eu diria, né? Que o samba, ele está fundamentado em algumas tradições, né? Assim, eu vou botar uma palavra melhor. Ele está assentado, né? Que é para falar um termo de terreiro, né? Ele tem um assentamento, né? O funk, por outro lado, ele se pensa de uma outra forma. Ele se pensa como uma invenção livre. Por quê? Esse que é um ponto que é interessante. Por que a chave que eu tive para conseguir compreender o funk foi pensando no manifesto antropofágico, né? Tipo, o fundamento, né? O assentamento do movimento antropofágico, né? Do modernismo brasileiro, né? E uma das coisas interessantes do manifesto antropofágico é justamente essa ideia, né, que ele vai extrair da filosofia dos tupinambás, né, dos povos indígenas brasileiros, de um povo indígena brasileiro, né, o notoriamente conhecido justamente pela sua antropofagia, que é a ideia de que só me interesso por aquilo que não é meu, né? Tipo, a ideia do antropófago, né, que a existência do antropófago, né, é uma existência continuamente renovada pela absorção daquilo que vem de fora, mas não uma absorção submissa, né? O antropófago, o canibal, ele recebe aquilo que vem de fora não para se submeter, para se assujeitar, muito pelo contrário, para receber e transformar aquilo. Há, no pensamento ameríndio, uma velocidade imensa, né, uma velocidade imensa de incorporação de elementos que vem de fora, né, e ao mesmo tempo uma transformação desses elementos, e esses elementos passam a se tornar algo de dentro. Por exemplo, a minha tese de doutorado inteira foi sobre como o povo Aikiwara, né, a maneira como o povo Aikiwara incorporou e transformou o evangelho. Muito rapidamente. Eu acompanhei isso no processo de os 2 anos que eu morei lá, eu acompanhei esse processo de transformação, né? O momento que um cacique lá se transforma em um pastor evangélico, e como ele converte toda a comunidade, como a comunidade transforma aquilo nos termos de sua própria cosmologia. Você até comentou isso na live que a gente fez, né, cara? Sim, a maneira como eles transformam isso, eles transformam isso à maneira dos indígenas, né? A maneira Aikiwara, né? Eles não estão se transformando em evangélicos como você, como seus semelhantes, como as pessoas que estão nas igrejas. Não, a maneira como eles atualizam aquilo é uma forma muito distinta. Inclusive, né, a gente teria uma certa dificuldade de reconhecer aquilo como uma fé cristã. Sim. Saca? Então é isso que é uma coisa interessante, porque quando você vai olhar para a imagem do funk, né, para a história do funk, você vai ver um processo muito, muito parecido de antropofagia, né? A maneira como o funk vai incorporando algo que vem de fora, né, isso que a gente vai chamar de movimento funk, ele vai incorporando uma música que vem de fora, uma estética que vem de fora, um discurso que vem de fora, e transforma isso dentro dos caldeirões, né, que eram as favelas cariocas, em algo muito próprio, em algo que é uma transformação muito individual, muito pessoal, ao ponto de que você não tem como dizer, isso aqui é uma coisa que vem de fora. Não, isso aqui é tipicamente carioca, isso aqui é tipicamente favelado, isso aqui é tipicamente de tal e tal favela, isso aqui é tipicamente da comunidade. Tem um carimbo carioca ali, né? Isso, a maneira como você transforma esses elementos, né? Como você vai pegar uma música que vai vir dos guetos de Miami, como que você vai pegar uma estética, né, que vem de um tipo de hip hop, como que você vai pegar e associar isso com o cenário carioca, vai associar isso com a relação, com o contexto, né, da vida dessas pessoas, com o tipo de relações, com a vida que elas vivem, e transformar isso de uma outra maneira. Dar aquela música, a esses elementos, a própria técnica, né, aos próprios, sei lá, os sintetizadores, as baterias eletrônicas, um outro sentido. Um sentido tipicamente canibal. Então, eu acho que, assim, se a antropofagia, o funk tem que ser caracterizado como um movimento antropofágico, né? Assim, as pessoas... Quer falar alguma coisa, meu querido? Não, senão, eu quero aprender. Continua. Tá fazendo sentido pra você, pra isso? Caralho. Eu não sei, assim, pras pessoas de fora, que não estão, né, tão habituados a esse discurso, se isso pode soar um pouco alienígena, tá ligado? Porque quando você fala canibal, geralmente você já remete, né, aquele estereótipo de um nativo africano que vai comer o missionário, tá ligado? Alguma coisa semelhante assim. Mas, pô, continua, moleque, é isso. É, porque não é isso, né? O antropófago, né, do Oswald, é justamente aquele ser que, absorve o que vem de fora, né? Ele devora o que vem de fora e transforma em parte de si. É pela devoração do outro, né? Pela incorporação do outro, que ele constitui a si mesmo. E aí vem um ponto interessante, porque na medida em que o samba tem um assentamento a partir do qual ele, no entorno do qual ele está sempre gravitando, né? E se reinventando, porque a gente não pode caracterizar o samba como uma coisa estática, né? O funk não. Ele justamente como parte, como a inovação, né? Como sua própria inovação, ele tira esse assentamento. O funk, ele é pura transformação. Por isso que é muito difícil pra gente acompanhar, né? Por isso que quando, por exemplo, hoje em dia eu escuto funk, eu sei que é funk, mas isso não tem nada a ver com aquilo que eu chamei de funk na minha adolescência. Sim, pode crer, pode crer. Você sabe quando eu era criança, aqui de Curitiba, né, de longe do Rio de Janeiro, escutava o funk surgindo lá na... Surgindo, entre aspas, né? Surgindo na TV lá no show da Xuxa, é completamente diferente do que é hoje, sabe? Sim, sim. E só pra deixar uma ideia pras pessoas que estão achando que isso pode soar um pouco pejorativo, né? É importante lembrar que um dos movimentos estéticos, artísticos e musicais mais importantes da história recente do Brasil, né, que é o tropicalismo, se pensava como um movimento profundamente antropofágico. Exatamente. Né? Profundamente, cara, eu estava esperando a brecha pra falar isso, cara. Mas se você falou, tá dito, é isso. Eu vim aqui só pra falar da Tropicália, é isso. É, porque a Tropicália era isso, né? Tipo, a forma que pego como o Augusto Campos vai falar da Tropicália, né? O projeto estético do Caetano Veloso, a forma como eles pegavam coisas de fora. Estética não musical do Duprá. Isso, né? E não pra, de uma maneira submissa, né? Não pra reproduzir o rock, exato, sei lá, o jazz, exato, não. Exato, exato. Era pra gente fazer uma fusão e produzir algo diferente. É se alimentar, né, daquilo e fazer algo maior, né? Exato. Ou seja, é uma incorporação, não nos termos, né, de uma submissão ao que vem de fora, né? Muito pelo contrário, é uma transformação. E isso é interessante, né? Porque vai surgir dentro do manifesto, que é um termo que o Oswald vai herdar de um sujeito, como é que é o nome dele? Do Kierceling, né? Uhum. Que é o bárbaro tecnicizado, né? Eu acho essa ideia muito preciosa. Porque o que é o bárbaro, né? E eu acho que o funk, ele é justamente, traz pra si, traz à tona essa ideia de um bárbaro tecnizado, que é... Por que é o bárbaro, barba? Olha só. O bárbaro barba. É pro grego, é o selvagem, né? O homem que não falava grego e que em certa instância não tinha os modos gregos, não os modos gregos musicais, né? O jônico, o eólico, sacanagem. É, mas só eu entendi essa piada, será? Acho que sim, porque eu não entendi não, cara. Desculpa, então. Quem é músico vai entender. Mas assim, e posteriormente isso aí foi incorporado pela cultura romana, né? E se não me engano, com os romanos que isso fica bem, bem marcado, né? Os bárbaros são os não romanos, os não civilizados, né? E tu pensa como o Estado, como o pensamento estatal, como o pensamento da classe média olha para as massas funkeiras, para usar um termo da minha época, né? As massas, sim, funkeiras. Ele olha para as pessoas que moram nas favelas, para as pessoas que moram na periferia e inscrevem e descrevem essas pessoas como incivilizados, como, exato, bárbaros. Cara, como animais, assim, que vão só pelo instinto, né? O lance é, isso, a violência, a sexualidade, eles agem por instinto, como animais, como diriam, eu tenho um tio que era bem religioso, que ele falava, agindo como animais desalmados. Sim, e aí que vem o ponto, né? Essas pessoas não são animais desalmados, muito pelo contrário, né? Elas têm uma inventividade, a gente já falou disso no funk, a gente já falou disso no axé, né? E que justamente boa parte dessas músicas gira no entorno da tentativa de se fazer com que o outro, nesse caso o pensamento estatal, os reconheça enquanto sujeitos plenos, né? Tipo, quando o cara vai cantar a sua vida, a sua realidade, que é uma realidade distinta daquelas pessoas. Por exemplo, no episódio do axé a gente falou muito sobre isso, da incapacidade que nós, brancos, citadinos, médios, temos de entender algumas coisas, alguns elementos que eram cantados naquela música, por exemplo, Dandalunda, sabe? Por quê? Porque a gente não viveu aquela realidade, sim, né? E os caras estão caracterizando sua própria vida a partir daí. O funk, ele assim o faz, né? E assim, ele, é interessante pensar, por exemplo, na forma como Augusto Campos fala da Tropicália, né? Que ele fala assim, Tropicália é o quê? Roupas, mais dança agressiva, mais poema de Fernando Pessoa, mais solo de uivos, mais melodias, letra que faziam parte de um happening. Tipo assim, se você for colocar alguns desses elementos, fala assim, você bota mais um erotismo, você tira o poema de Fernando Pessoa, coloca uma letra mais, digamos, concreta ali, né, da vida concreta do cara, coloca um certo erotismo, você tem o funk. Sim. Sabe? O funk, ele é uma... concreta aí, tem que tomar cuidado pra não confundir com o concretismo. Com poema, exatamente. Na hora que você falou, eu falei, não, nada a ver, brother. Mas agora eu entendi. Não, mas porque o concreto no sentido da vida do cara ali, de imediata, né? Então essa ideia do bárbaro tecnizado... É pra citar uma frase do Caetano Veloso, né? Que ele fala assim: nego-me a folclorizar o meu subdesenvolvimento para compensar as dificuldades técnicas. Cara, o funk é exatamente isso. Né? É uma negação, digamos, uma folclorização de si mesmo. Porque sim, pode crer. O funk, ele é justamente a constituição de uma outra imagem. Porque, por exemplo, depois de um tempo com samba, o samba se tornou algo aceitável pelas... digamos, pelas classes dominantes, né? As pessoas podem aceitar o sambista clássico, aquela imagem romântica, né, do sambista, né? Uhum. As classes médias passaram a aceitar, inclusive começaram a produzir seu próprio samba. O samba foi capturado depois pelo mercado audiofônico. Sim, tentou ser sofreu um processo de embranquecimento, como no Bluesman lá, o cara fala na introdução, né? Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos, o primeiro ritmo que tornou pretos livres, anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Manifesto antropófago. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not Tupi? That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. Isso, né? Então, o funk, ele tenta muito pelo contrário produzir o seu oposto o tempo inteiro. Tem uma tentativa deliberada, né, de ser o outro, desse pastiche, desse pensamento romântico que, por vezes, as classes dominantes utilizam para tentar domesticar esses movimentos que vêm da periferia. O funk, muito pelo contrário, ele está sempre desafiando isso. Né? Ele está sempre transgredindo. O funk, nessa sua essência rápida, né, transformativa, ele está sempre procurando a agressão. Né? Ele tá, porque justamente... E por que, que ele agride? Porque a vida dessas pessoas, a violência, as violências que atravessam a vida dessas pessoas, a forma como essas pessoas vivem, para a sensibilidade das classes dominantes, é agressiva por si só. Sim. Né? Se foi você que falou, se foi o Alê, mas a distopia da classe média branca é a realidade do negro periférico. Foi eu. Acho que foi você que falou, né? Fui eu. E é isso, o funk, na verdade, muitas das letras do funk, depois a gente vai ver isso quando eu falar de funks que falam sobre violência e condição social, são letras que falam justamente, né, sobre o que seria uma distopia pro branco, né? Sabe? Tipo, o que seria uma distopia? E assim, esse que é um ponto que a gente vai falar depois, mas acho que a gente melhor progredir e começar a falar da história do funk. O que tu acha? Eu acho que essencial é a gente começar do início para as pessoas começarem, para as pessoas poderem entender do que a gente tá falando desde o começo. Caraca, que frase foi essa? Gostou? Nossa, é melhor começar do início para as pessoas entenderem o começo. Tá bom, beleza. Posso conviver com isso. Né? Na década de 70, né, é impossível falar do funk sem falar de duas figuras, né? Que é o Big Boy, né? Que Boy. É esse. Mano, eu me arrepio só de ouvir. Que é esse carinha que vai entrar falando aqui, né? O som no passado super quente, vamos curtir Maracangalha, come on! Maracangalha! Let's go to Maracangalha, yes, super, super quente da Mundial Radioativa. Big Boy e o Ademir Lemos, né, que eles tinham no Canecão, no antigo Canecão aqui do Rio de Janeiro, que é uma casa de shows, show, né? Isso, eles montaram um baile, né, chamado Baile da Pesada, né, no qual eles, o Big Boy era um locutor de rádio, era um professor de geografia, sabia disso, cara? Caralho, essa eu não sabia. Ele era um professor de geografia e ele foi um dos grandes difusores do rock and roll no Rio de Janeiro, né, no Brasil, né? Tipo, no seu programa na antiga Rádio Nacional, que pegava no Brasil todo, o Big Boy, ele no programa dele, ele tocava tanto rock quanto música negra, né? Quanto funk, né? E nas festas, ele tocava desde James Brown, esse baile da pesada que chamavam, né? Eles tocavam desde James Brown a Beatles, né? Tocava as duas paradas ali. Era tipo, era um baile. Era um baile. Exato. E eles discotecavam, era ele e o Ademir Lemos, né? Então, nessa época, década de 70 e tudo mais, aquilo se transformou aqui num coração, né, da vida noturna carioca. As pessoas de toda a cidade iam pra esse baile da pesada, né? Era um sucesso do cacete o negócio. Sim. Até... Era um bagulho assustador, né, na época. Isso, isso. Assim, você tinha ali... Assim, acontecendo nos subúrbios nessa época, você já tinha os bailes blacks, né? É, mas depois eles vão ganhar força. Os bailes blacks eram onde circulava, sei lá, Tony Tornado, Jason King Kong. Só fera. Mas esses caras raramente tocavam no baile da pesada. O baile da pesada era essencialmente músicas em inglês, né? E aí acontece em um determinado momento que o Baile da Pesada é expulso do Canecão pra que aconteçam shows lá. O Canecão vira uma casa de show, vai tocar o Roberto Carlos, aquela coisa, enfim. E nesse momento, o que tanto o Big Boy quanto o Ademir Lemos criam, né? Tipo, eles pegam e transformam, né, o Baile da Pesada em uma festa itinerante. Então eles começam a levar o Baile da Pesada para outros lugares, né? E nesse processo de levar uma equipe de som, exatamente, montavam uma equipe de som e levavam para os lugares. Nesse momento, várias outras equipes começam a achar que isso é uma boa ideia. Pô, vamos fazer esse tipo de coisa também, cara. Uhum. Só que aí acontece uma distinção interessante, né? No já existiam os bailes blacks, né? Então você começa a ter mais equipes de baile black, onde essencialmente se tocava, sei lá, funk, soul, e tinha aquelas preleções, enfim, existia todo um discurso político de reafirmação. Discurso de... político, né, cara? Né? Você pega aquela música do King Combo lá, né? Dançar como dança um black. Porra, aquilo ali é um puta discurso político, cara. Assustador, cara. Brother! Assuma sua mente, brother, e chegue a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos blacks, que são, baby, come on, brother, yeah. Exato, né? E concorrendo com eles, concorrendo com os bailes blacks, existiam os bailes de cocota. Exatamente, né? Bailes de cocota. Quem assistiu Cidade de Deus lembra, né, do Bené, que era amigo da galera do... Que era galera, amigo dos crentes, era amigo dos cocota. E que se veste como cocota, né? Quando ele vai encontrar o Zé Pequeno, ele fala, como é cocota? Bota ovo, não lembro como é que é a fala. Atenção. Virei playboy. Aí, bandidagem. Tem um recado urgente pra dar pra vocês. Tomem cuidado, hein? Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Ah, é? Ah, é? E aí o que acontece? Eles, você cria um cenário duplo no Rio de Janeiro. Tem de um lado o baile de cocota, do outro lado os bailes de blacks. E havia uma rivalidade imensa entre esses bailes, né? Tipo, a porrada comia. Sim, mesmo entre eles. Porrada comia, eles tinham que terminar em horários diferentes. E aí você para e pensa assim, era uma questão extremamente racializada, né? Você tinha as cocotas, era essencialmente um baile de branco, né? E os bailes black, não, bailes, o próprio nome diz, eram bailes de negros, né? Então você tinha uma luta racial, né, em curso na noite carioca, bizarro, né? Que, veja só, vai ser unificada pelo movimento disco, né? Sabe, aquele no final dos anos 70, quando a disco toma conta, né? Quando a disco chega no Brasil, ela meio que consome tanto o baile black, ela começa a tocar nos abraça, bailes blacks. Né? Uhum. Hã? Ela abraça tanto um baile quanto o outro, né? Isso, então, e os bailes de cocota, né? Os bailes de cocota acabam, viram baile de disco, e os bailes black também começam a tocar. Nesse momento, então, se você tinha, sei lá, 500 bailes de cocota e 500 bailes blacks, você vai ter um único movimento de 1000 bailes, saca? E aí, e esses bailes, eles tinham, digamos, uma cartografia suburbana pelos clubes do subúrbio, né? Meu pai e minha mãe frequentavam isso, assim, era a vida deles frequentar, sério? Esses bailes, saca? Acho que, né, as pessoas, né, a galera que tem idade dos nossos pais, assim, aí, pelo menos aí no Rio de Janeiro, deve ter 1 milhão de lembranças desse momento, né? Nossa, meu pai, cara, eu pego foto da minha mãe, meu pai, era engraçadinho, sabe? Era engraçadinho ver eles assim, se esbarrando. Meu pai com aquela camisona aberta, saca? Tipo, pode com ver. A cintura lá em cima, aquele cabelão e tal. A mãe com aquele cabelo enroladíssimo dela, sabe? Tipo, era legal, assim. Imaginar que eles eram bem mais novos que eu hoje em dia. Que tristeza nisso. Mas enfim, então esse momento que eles criam os bailes itinerantes, né? Você começa a receber. A, tipo assim, isso foi interessante porque tem uma questão que a gente vai falar depois, porque os bailes blacks, eles meio que. Um dos motivos pelos quais os bailes blacks começam a tocar disco e eles começam a desaparecer era a repressão estatal, né? Os bailes blacks foram muito reprimidos durante a época da ditadura militar. Como a gente citou no programa de Axé lá, né? Isso, né? Aqui no Rio de Janeiro tinha uma brincadeira, né? Que os membros do movimento negro falam, né? De que na década de 70, o cabelo Black Power, ele chamava o cabelo de Freio de Camburão. Tá ligado nisso? Não sabia disso, não. Não, ele chamava o cabelo de Freio de Camburão, porque era você sair com um Black Power na rua que um camburão passava, ia parar um camburão do teu lado. Freava. Exatamente, parar do teu lado e falar qual é a tua, saca? Tipo, era exatamente isso. E aí, assim, esse movimento repressivo acabou minando, obviamente, depois de um tempo, que os bailes black resistiram bastante apesar disso, né? Bastante. Quando a gente for falar que era o programa original que a gente pretendia, né? Que era sobre o movimento soul e funk da década de 70, a gente vai falar bem disso, né, cara? Mas os bailes blacks, a despeito de tudo, permaneceram, né? Durante muito tempo. E quando nesse momento eles se fundem com os bailes de cocota, no sentido por meio da disco, e você começa a criar um cenário de funk, né? E logo começa a chegar, né, 3 ritmos, dos quais a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Que assim, que são 3 ritmos bem importantes que vão ser produzidos nos guetos, né, americanos, né? Que eles começam a tomar conta desse cenário, que é o cenário disco. Você vai ter, por exemplo, Freestyle, Miami Bass e o Electrofunk, né? Exato. Que mais tarde vão vir, depois a gente vai tocar melhor esses dias, vamos falar um pouco deles. Mas eles mais tarde vão constituir a base do funk carioca, né? Exatamente. Você quer falar alguma coisa, meu querido? Não, continue. Então, eu acho que já serve como introdução, o que tu acha? Eu acho que tá perfeita essa introdução, cara. Ótimo, meu querido. Como eu falei, tinha o Big Boy, né? Que era um professor de geografia, um branco, professor de geografia muito tímido, gordinho, né? Segundo. Gordinho tímido? É gordinho e tímido, né? Tipo, segundo o Nelson Mota, que era amigo pessoal dele, e ele era um gordinho careta, né? Exato. Que criou um personagem, que era o Big Boy, né? Que era insano, né? O Big Boy era muito insano. Cara, e eu quero dizer uma coisa pra vocês. Se um dia eu olhar pra. O dia que eu disser pra mim mesmo, cara, agora eu tô falando legal no podcast, é o dia que eu estiver falando igual ele, cara. É isso. Porque ele tinha uma voz muito caracterizada, muito característica, né? Tipo, ele tinha, era a marca registrada dele, né? Você ouvia aquela voz em qualquer lugar, você falava, cara, é o Big Boy. Isso, e ele morreu muito jovem, sabia, cara? Sim, ele teve câncer, se não me engano, né? Não, asma. Ah, com 34 asma? Anos ele morreu de asma, de uma crise de asma. Caralho, mano, essa eu não sabia também. 34 anos, cara. Tipo, ele morreu com uma crise de asma e deixando, assim, um vácuo, né, na cena carioca. Por isso que ele some muito rápido na cena carioca. E quando você tem os primeiros discos de funk, ele já sumiu, já morreu, enfim, sabe? Tipo, mas ele tinha um companheiro que tocava com ele, né? Que era esse sujeito aqui, ó. Eu gosto de música americana e vou pro baile dançar todo fim de semana. Só que na hora de voltar pra casa é o maior sufoco pegar condução. E de repente pinta até um arrastão. O Ademir Lemos. Exatamente, meu querido. Exatamente. O Ademir Lemos, ele era um cara já com o pé mais no soul e no funk. Uhum. Né? Ele, quando você já tem... Assim, óbvio, você já tem todo um movimento. Né? Essa música que tocou, que é o Rapper do Arrastão, ela saiu no rap, no Funk Brasil 1, Rap Brasil 1, que foi um disco 89? Feito pelo... 89, feito pelo DJ Malboro, produzido pelo DJ Malboro. Né? Que é um cara que, outro cara que vai ser repetido várias vezes por aí. Né? Exato. E esse disco tem uma coisa peculiar, né? Eu vou puxar a sardinha. Sabia que esse disco só foi possível, segundo o próprio DJ Malboro, por causa da influência de um antropólogo, né? Pode crer, fala aí. É, porque assim, tem um antropólogo famoso, é chamado Hermano Viana, irmão do Herbert Viana, né? Que inclusive fez Museu Nacional, né? Foi meu companheiro, entre aspas, né, de Museu Nacional, porque ele saiu de lá muito antes de seu mim. Colega. É, colega. Inclusive, mas já topei com ele algumas vezes lá dentro do museu, assim. Que o Hermano, ele escreveu, a dissertação de mestrado dele foi justamente sobre esse cenário desses bailes de funk, sabe? E nessa onda, ele ficou muito amigo do DJ Malboro. Muito amigo mesmo, assim. E aí chegou, ele, com uma parte dessa amizade, ele foi e deu pro DJ Malboro uma bateria eletrônica, né? Que mais tarde o DJ Malboro usaria pra compor suas músicas, sabe? Os primeiros beats, né? Isso. E aí vem um ponto, né? Porque quando ele foi dar essa... Ele conta isso no livro dele sobre funk, não me lembro o nome. Quando ele deu essa bateria eletrônica pro DJ Malboro, o antigo orientador dele, né, o Gilberto Velho, o criticou porque ele estava interferindo na história e disse uma frase que ficou eternizada no livro, né? Você está dando o rifle pro chefe indígena. Né. Sabe, tipo, porque a sua função é só observar. Isso que você fez vai alterar todo o curso da história, né? E aí o DJ Malboro conta, né, nesse sarcasmo carioca, né, ele conta que na contracapa do disco, né, vinha a seguinte mensagem, né: agradeço ao Hermano Viana por este massacre, sabe, que deu um rifle para o chefe indígena. Chefe tribal, né? Isso, né? Então, mas é interessante porque essa bateria eletrônica que o DJ Malboro ganha permite a ele, muito inspirado pelos ritmos, né? Por esses três ritmos que a gente falou, que é o caramba, o eletrofunk, o Miami Bass. E o freestyle, né? Muito inspirado por essas músicas que eles traziam de fora, né? Ele começa a usar essas músicas para compor a base desses primeiros raps nacionais. Ou seja, lembra aquilo que a gente falou sobre o bárbaro tecnicizado, sobre o movimento, o caráter antropofágico do funk, né? Isso que a gente vai chamar de funk carioca, ele nasce justamente nesse movimento de incorporação dessas três batidas, né? Mas dessa nacionalização dessas três batidas, né? Batidas, então você vai ter, né, o quê? Alienígenas à realidade ali, que foram isso, transformadas num novo projeto, né? Isso, e quando você pega esse... Por que eu peguei esse rap do Arrastão? Ainda primeiro porque o Ademir Lemos foi, talvez, eu acho que... A música seguinte dele, que foi o Rap da Rapaziada... Que foi talvez o primeiro grande sucesso nacional de funk, né? Que é aquele Olha Rapa, olha rapaziada. Tipo, isso tocava na Angélica, sabe? Sim. Entendeu? E o Ademir Lemos tinha toda uma performance de tipo James Brown, né? Ele jogava a cara pra trás, assim, né? Tipo, dançava no microfone e tudo mais. Mas o interessante disso é que ele pega essas batidas. Essa música da rapaziada, então, é absurda, né? Porque a música, ela pega Money for Nothing do Dire Straits, pega Cocaine do Eric Clapton, bota uma batida de funk e faz a música. Isso, cara, é a magia, cara. Isso aí é, cara, eu diria, isso é alquimia sonora, tá ligado? O cara construiu, ele constituiu um elemento novo a partir de uma manipulação de elementos outros, cara. Porra, se há alguma coisa alquímica de fato, é isso, mano. Não, e olha a genialidade disso, né, cara? Assim, tu pega assim, cara, tá escutando Dire Straits. Porra, vou pegar isso, misturar com Eric Clapton e botar uma batida de funk, vai ser uma música. É. Quê? Tipo, se alguém fala isso pra mim, eu falo, o quê? Não, e outra, se alguém fala isso pra você hoje, é uma coisa. Se alguém fala isso pra você lá naquele momento, que é isso? Inicinho dos anos 90 ou anos 80? Isso aí, 89, né? 89, né? Então, final dos anos 80, início dos anos 90. Era uma coisa que, se alguém falasse pra você, diria, não, cara, você tá... Não tem como fazer uma coisa brasileira usando Dire Straits e Eric Clapton. Não, não faz sentido isso. Mas o cara conseguiu se esgueirar ali, como eu disse, alquímico mesmo. Isso, né, cara? Tipo, e essa antropofagia do funk fica claro porque, por exemplo, a letra que conduz é algo super carioca, né? O rap do Arrastão. Sim, daí, sabe? Tipo, ele vai falando do sul, né? Falando isso. Uma coisa contextualizada, né? Roteiros, roteiros, roteiros, roteiros, roteiros, roteiros, roteiros. O instinto caraíba, morte e vida das hipóteses. Da equação eu, parte do cosmos, ao axioma cosmos, parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Contra as elites vegetais, em comunicação com o solo, nunca fomos catequizados. Fizemos foi o carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de Pitch, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro. Isso, vai falando da dificuldade de voltar pra casa, da condução, esse problema das conduções no Rio de Janeiro e a violência carioca, né? Mas uma coisa que é interessante, porque isso já é uma continuidade, isso não foi uma coisa que o Dima Borro inventou, sabe? Tipo, isso já é uma continuidade de algo que já acontecia nos bailes, porque existia um tipo de desafio, depois a gente vai falar desses desafios dos bailes, que era justamente o sujeito subir e começar a cantar essas músicas do funk, do Miami Bass, do freestyle ou do eletrofunk, cantar essas músicas em inglês sem saber uma palavra em inglês. Uhum. Os caras faziam, eu vi isso acontecendo assim que quando eu comecei a frequentar a baile, eu já vi isso umas duas ou três vezes acontecendo, sabe? Tipo, era ao mesmo tempo engraçado e fascinante. Uhum. Porque várias gírias que surgiram no Rio de Janeiro, como o tererê, sabe? Pode vem crer, desse exercício. Mano, pode crer. Sacou? Vem desse exercício de os caras cantarem essas músicas sem saber uma palavra em inglês, lá com o microfone na frente de todo mundo, porque fazia parte do desafio entre as galeras. Sabe? Quem cantasse melhor a música ganhava um prêmio. E assim, já nesse ato já existia uma antropofagia, sabe? Sim. Envolvida. Caralho, mas acho, mano, que... agora esse tererê aqui me abriu a cabeça. Qual que é o original dessa aí? Era isso. Again, check it, direct it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoice. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, that is Hitman. Caralho, moleque, que foda. É isso, continua, mano. Continua que agora eu fiquei emocionado aqui. É, cara, porque assim porque assim, você tinha, vamos falar algo desses três estilos, né? Porque é isso que é uma coisa interessante, né? Porque esses três estilos que servem pra base do funk, né, eles próprios já são um ato de antropofagia, de uma invenção de bárbaros tecnicizados, saca? Desses sujeitos, digamos, marginalizados pela sociedade que se apropriam de algo dela, algo que ela descarta, né? E vão usar isso pra sua própria constituição. Nesse caso, você não tem como pensar esses três estilos sem uma caixa de ritmos, né? Essa, é uma bateria eletrônica, né? Assim, sim. Chamada Roland TR-808. Tá ligado? Nessa claro, nessa, porra. E é interessante, né? Porque essa bateria que foi usada nesse movimento todo foi um fracasso, né? Tu sabia disso, cara? Sim. Porque ela foi feita para os músicos produzirem demos em estúdio, né? E aí ela recebeu resenhas pífias da indústria musical, porque justamente as batidas eram irreais. Saca? Tipo, os beats eram irreais dela. Então, quem ia usar isso pra fazer? Sei lá, imagina o Eric Clapton usar isso pra fazer uma demo. Sacou? Ficaria completamente fora de contexto. Completamente artificial, né? Isso. E aí essas caixas foram rapidamente descartadas pela Roland e acabaram caindo no mercado de usados com preço ridículo. E aí o que acontece, cara? A galera pobre vai colocar a mão nessas caixas pra fazer sua música. Exatamente. E assim, eu já tive a oportunidade de manipular uma dessas, e assim, quando você bate, quando você encosta nele, você fala, cara, isso aqui é funk, cara. Isso aqui é funk, meu irmão. Tá? Parece, dá a impressão, hoje em dia você, eu acho que deve ter algumas rolando, funcionando por aí ainda, mas hoje em dia você bate naquilo e fala, parece que foi feito pra fazer funk, mas é o contrário, né, cara? É um bagulho mágico, cara, você ter um negócio desse na mão, cara. Pois é, cara. Então vamos botar uma aqui no fundo agora, né? Só pra te ferrar. Não, pode colocar. Esse programa vai ser teu pesadelo. Eu tô sacando que eu vou me empolgar igual eu me empolguei no de axé, cara. É isso que eu tenho pra dizer. Nossa. Cara, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, ó. Planet Rock, do África Bambata e Soul Forge. Party people, party people. Can you get funky? So silent force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. That bop just getting so funky, now hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams about the seats. Make your body sway. Socialize. Get down. Let your soul. Cara, essa música, a batida isso dessa é música é a base de tudo. Nossa, cara, essa porra. África Bambata é sensacional, cara. Tá ligado que o DJ Malboro, ele começa a carreira musical dele numa banda de hip hop brasileira chamada África Batata, tá ligado nisso? Uhum. Era muito ruim, cara, essa banda, era muito ruim. Muito completamente, ruim. Tipo, parece que, sabe, que a galera na festa errada, assim. Isso, nossa, cara, já viu esse vídeo, cara? Tem um vídeo no... A gente pode botar isso nos links, né, do episódio, cara. Dá pra colocar no post lá. É, porque é muito ruim, assim, é um branco cantando sobre a África, saca? Nossa, é horroroso. Não tem nada, cara, mais errado. Acho que talvez um homem cantando sobre o feminismo soaria tão absurdo hoje quanto nossa, isso, cara. Nossa, cara, pelo menos tá tocando o Planet Rock do África Bambata aqui no fundo pra eu me consolar sobre isso. Mas, assim, o Planet, esse eletrofunk, né, ele surge antes, né, e cronologicamente ele surge antes. E esse estilo, conforme ele vai chegar ali pra Miami e tudo mais, ele começa a sofrer algumas transformações, né? A primeira dessas transformações é o freestyle, né, cara? Que tem um pé no eletrofunk, né? O freestyle, ele mesmo tem duas vertentes, né? Tem aquela vertente que é, digamos, é mais puxada pro eletrofunk, né? Que tem aquelas músicas do tipo It's Automatic, sabe? Que tipo, que virou o Chocho Mary aqui no Rio de Janeiro, né, cara? E a outra é uma versão mais romântica, né? Sim. Aí você vai ter linear, e você vai ter esse homem aqui, ó. Steve B, cara. Outro dia, fazendo esse episódio, eu lembrei que meu primeiro beijo foi dado ao embalo de Steve B, sacou? Na hora que eu li aqui na pauta que você escreveu, eu pensei, caralho, o cara tá vivendo mesmo, cara, porra, o cara tá recordando a vida aqui, cara, que emoção, mano. Cara, mas é sério. Eu que não estava, né? Não foi em mim que você deu o seu primeiro beijo, mas eu fiquei emocionado também. Cara, é porque pra mim é muito pueril isso, no sentido muito positivo da coisa, né? Porque o Steve B, assim, porque aqui tinha todo um ritual, era literalmente um ritual, né? As festinhas, as matinês, né? Que a gente ia. E aí, tipo, quando tava tocando esse freestyle, ou o Miami Bass, daqui a pouco a gente vai falar, tava tocando, isso era a hora de a gente dançar, de ficar zoando os meninos e as meninas separadas, saca? Aí quando tocava o Steve B, era, assim, era o momento que todo mundo ficava apreensivo pro momento que ia tocar o Steve B, porque era um momento que era a hora, que você, né? Era a hora de você ir na tua paquera, sabe? Uhum, pode ver. Entendeu? Tipo, aí tu ia, caraca, começou a tocar Steve B, meu Deus, começou a tocar Linear. Cara, ai, isso caraca. Aí, eu vou falar uma parada muito de tiozão agora, que as pessoas vão me repreender, eu serei alvo do vitupério público de muitos... Perdi dinheiro, vai. Ganhei vintão. Mas, cara, hoje em dia, a juventude não sabe o que é isso, brother. Você fica tenso pra aquela hora que toca aquela música e você tem aquela música que vai durar ali 4 minutos e, mano, naqueles 4 minutos você tem que alcançar a mulher que você quer, você tem que ficar olhando nos olhos dela, ela tem que dar um ok, você tem que se aprovar. Puta que pariu, mano, que energia é essa, moleque? Era um outro momento, né, cara, assim, era todo um ritual hiper-heteronormativo, né? Porra, porque mas nessa época heteronormativo nisso. Não, né? Existia possibilidade de outra... Assim, eu lembro que eu tinha um amiguinho que a gente, na época, desconfiava que ele era gay, e assim, tipo, só que na época ninguém sabia que era isso, era muito, é muito interessante pensar como é que esse discurso rapidamente mudou, né, tipo, sim, sei lá, na década de 90, cara, 92, 93, isso, sabe, tipo, ninguém sabia o que que era gay, homossexual, lésbica, ninguém sabia o que era então, isso, então, a leitura que se tinha do homossexual naquela época, era uma leitura, assim, do bizarro, né, cara, sabe? Eu lembro quando eu era bem criança, que tinha lá onde a gente ia na praia, tinha um morador de rua que era homossexual, que era o Ademir, e assim, era tido meio como, sabe, o bicho papão. Quando ele vinha, as crianças saíam correndo. Então era essa visão que a gente tinha do homossexual, né? Você nunca ia imaginar um conceito de um homossexual, sei lá, de um primo teu que é homossexual, que você convive com ele vai almoçar na tua casa e tal. É uma coisa impensável, porque... né? Eles eram totalmente invisibilizados, né, por um lado, e por outro lado, o que era visibilizado, que isso é uma consequência. O James Green fala sobre isso no relatório dele, que ele escreveu para a CNV, sobre repressão da ditadura militar à população LGBT, né, que era justamente essa tentativa de condicionar a imagem do LGBT a essa imagem que assustava, que era a imagem das travestis, né, que se prostituíam nas ruas, porque essa imagem que chocava a família brasileira, né? Então você tinha que condicionar isso pra controlar essas pulsões, né? Era uma forma de você demonizar e invisibilizar ao mesmo tempo, né? Sim. Enfim, oprimir. Mas a gente vai fazer eu acho que a gente vai fazer rápido, em breve, vai acontecer um benzina sobre isso. Vamos deixar no ar aí. Mas o ponto era que você tinha esse ritualzinho, né? Que era isso, né, cara? Eram 4, 5 minutos no máximo que tu tinha que jogar todas as suas fichas ali. Exato, cara. Era o tudo ou nada, cara. Isso. E não tinha, né, outra forma, porque você, sei lá, você não tinha outro momento que você conversava com essa pessoa. Não existia Telegram, não existia WhatsApp, porra, né, nessa época. Não, cara. Não existia o conceito de pegar o telefone da mulher e ligar, porque às vezes o cara não tinha telefone em casa, cara. Não, eu não tinha telefone, só fui telefone no final da minha adolescência, sacou? Porra, tipo, então? Aqui em casa. Só no final da minha adolescência, sei lá, em 99 que foi ter telefone na minha casa. E você tinha que ligar pra vizinha, sabe? Pra deixar recado. Nossa. Ligar ficha telefônica, né? Era 3 minutos isso. Cada ficha, tá ligado? Isso, nossa. Mas enfim. E aí o Steve B, cara, embalou muito. O Steve B embalou meu primeiro... Esse é um dia... Não apenas os teus, né? Alguns. Nossa, não. Toda uma geração de pessoas aqui deu os seus primeiros beijos e mais ao som de Steve B, tá ligado? Assim, cara. E ele continua fazendo show até hoje no Brasil, tá ligado? Sim, nisso, pode, né? Pode crer. É. E o outro nome, e o outro ritmo, né? E que funda, que é utilizado muito como base do funk, é esse aqui, ó. Again, check it, direct it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, that is Hitman. A música que eu escolhi é justamente o tag team, que é essa Whoop There Is, que virou o Tererê aqui no Rio de Janeiro, né, cara? Tipo, quem isso não aí, dançou essa música? Eternizado, cara. Tudo quanto é torcida, cara, gritava o Tererê por qualquer coisa, tá ligado? E vem dessas competições que aconteciam dentro do baile, né, entre galeras, que era justamente pra você poder... O cara subia no palco, pegava o microfone e começava o Tererê, só que ele tava cantando Whoop There Is, saca? Tipo, sim. E o Miami Bass, tipo, ele tem uma coisa que se distingue dos outros dois estilos, né? Porque ele tem dois vertentes, vamos dizer assim, mais fortes. Uma delas tem letras extremamente sexualizadas. Sim. Tipo aquela Live to Crew, Missile Horny, saca? Tipo, e do outro lado você tinha umas letras muito pesadas, como Your Mama's on Crack Rock. Que, cara, eu cantava isso muito na infância. Sem saber o que eu tava falando. Nossa, cara, e depois eu fui descobrir que era uma música sobre um cara falando da mãe de uma outra criança que tava se prostituindo por causa de crack. Caralho, você pensa, mano, na gravidade disso, mano. E esse que é uma questão interessante, né? Porque essas músicas, né, tipo... uma coisa que eu acho interessante é porque essas músicas... Depois a gente vai falar do conceito de desabafo, né? Porque essas músicas, elas vão servir... né? Justamente como um desabafo. O cara tá cantando um problemaço, cara, tipo, pra ele, entendeu? Um problema da vida dele. O problema é que, sei lá, a maioria da população não pode cantar. Sabe, um cidadão branco da Barra da Tijuca, saca? Tipo, isso não é uma música acessível pra ele. Esse universo, né? Sabe? O cara tá cantando um problema muito pesado, de uma forma festiva, né? Então ele tá criando uma contradição entre a letra e a música, né? E nessa contradição há um desabafo, há uma fuga daquela tragédia. Sacou? Sim. Esse que é uma questão fundamental. O funk depois vai fazer isso muito, né? Vai, é uma forma de se relacionar com a tragédia por meio da festa. E aquilo que a gente falou um pouco sobre o samba, né? Você não tá cantando aquilo porque você não quer, sabe? Você quer esquecer aquilo. Não, pelo contrário, você tá cantando aquilo pra não esquecer aquele problema. Você quer marcar aquilo. Isso. É. Mas enfim, tu quer falar alguma coisa? Não, cara, eu tô emocionado, cara. Eu quero ouvir só, cara. Porra, vai virar um monólogo de Landinho esse programa, não, cara. Aula do professor Orlando vai ser essa. Pô, que isso, cara. Pra mim é problemático, porque eu vivi muito essa época, cara. Assim, os ouvintes talvez não tenham ideia, que isso aí foi muito a minha... final da minha infância, começo da adolescência, cara. Tipo, eu vivi muito isso aqui, não, no Cassino Bangu, engraçado na Vila Vintém. É engraçado você pensar, cara, que numa mídia como um podcast, que é livre, que é ampla, né? Que qualquer um pode... Qualquer um não, mas a maioria das pessoas tem acesso. Sobretudo pra quem não é patrocinado por nenhum banco e que não faz pontes, mas tá mais interessado em derrubar muros. Dá pra você pegar a realidade de um guri do Rio de Janeiro dos anos 90 e transportar, sei lá, lá pro Amapá. E essa realidade, esse salto aí é uma coisa que outras mídias, me desculpe quem produz outras mídias, mas não consegue fazer. Então, cara, eu tô achando sensacional, cara, mergulhar na tua infância, cara, tá ligado? É isso, cara. Porque assim, é muito louco, porque tem várias dessas músicas, eu fui pegando essas músicas, tipo, por exemplo, a gente vai falar de uma música daqui a pouquinho, que eu lembro da fita cassete que eu tinha, tá ligado? Tipo, eu lembro da primeira vez que eu escutei essa música, eu lembro de o que eu fiz em que essa música tava como cenário de fundo. Essas músicas, elas descrevem uma paisagem pra mim, sabe? Tipo, ela é tipo a Madeleine do Proust, né, cara? Tipo, elas me levam pra aquela vida que já há muito tempo eu não tenho, né, cara? Sim, assim, pode crer. E aí, enfim, mas vamos continuar essa coisa do movimento antropofágico, dessas músicas que são dubladas, né? Porque nessa época, justamente desses bailes, dessas dublagens, começa a acontecer os funks de uma maneira espontânea. Tanto que você pegar, por exemplo, o primeiro funk gravado no Brasil, desse funk carioca, é o funk do Abdula, né? A Mulher Feia. Né? Tipo, dizer. Que é já por si só de uma versão de uma outra música, né? O putz, eu esqueci o nome da música, que é a música original. Oh, faz. There she was, just a walking down the street singing. Do what did it do? Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what did it do? She looked good. Fine. She looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind before I knew. E eles nem mudaram muito, é só pegar ele colocou uma letra falando da mulher feia, né, tipo, enfim, tem todo um sexismo que a gente não pode passar o pano aí, mas enfim, os tempos não, eram não, outros. Não, não, e pode ser alguma, assim, é importante marcar isso, não isso. É uma questão de passar pano, sabe, é tipo assim, é um retrato de uma realidade daquele momento que hoje, né, eu diria assim, eu não vou ser hipócrita também, né, se eu fosse adulto naquele momento, muito provavelmente eu tava cantando isso, eu tava dançando isso, eu tava sacaneando mulher feia, tava sacaneando travesti, tava tudo isso. Contudo, é importante marcar também aquele momento histórico, que aconteceu naquele momento, né? Não como se faz em muitas vezes tentando minimizar aquilo, fala, não, aquilo aconteceu, mas deixa pra lá, como por exemplo, o STF faz com as cagadas que fizeram na ditadura aqui no Brasil, mas marcar e falar assim, aconteceu, era uma merda, a gente não deve voltar a fazer aquilo, mas aconteceu, vejam como aconteceu. Isso, e uma coisa que é interessante, assim, primeiro que, enfim, existia uma... O importante é que se torna problemático poder falar dessas coisas, saca? Tipo, sim. É importante, é saudável que seja problemático. A gente olha pra essas músicas e fala, eita, saca? Tipo, é que nem, por exemplo, do Luiz Caldas, saca? Tipo, que o Luiz Caldas mesmo vai falar, cara, é uma música inocente na época, sabe? Todo mundo pega em cima do pé dela hoje em dia, mas é uma música inocente na época, é uma brincadeira que a gente fez. Óbvio que essa brincadeira, ela expressa uma série de machismo estrutural, racismo estrutural, saca? Tipo, mas era isso, né? Tipo, uma brincadeira que, justamente como toda brincadeira, ela não tá no vácuo, né? Então ela tá refletindo machismo, sexismo, sabe? Tipo, uma certa misoginia que era típica da época. E não deixou de ser, a gente sabe disso, né? Isso que é uma das questões, né? Assim, queria que se fosse um problema superado. Uma questão, como você falou, né? É importante marcar isso pra poder problematizar e hoje em dia se questionar. Será que passou? Será que hoje a gente deixou de sacanear? Ou será que hoje a gente deixou de ver a travesti como uma criatura exótica? Um bicho que vai atacar, ou será que não? Tá ligado? Eu acho que é importantíssimo marcar isso por conta disso. Eu acho que um dos pontos vitais de programas históricos como esse que a gente faz é trazer à tona isso, tá ligado? Sim. Uma questão nessa época, mas assim, dessa primeira leva de funks, né, você teve o que talvez tenha ficado junto com o rap da rapaziada do Ademir Lemos, o outro foi do MC Batata, o Feira de Acari. Assim, ó, me permita a parte. É o primeiro funk que eu lembro que eu ouvi na minha vida. Porque foi o primeiro funk que tocou numa novela. Ah, é? Não sacou? Sabia disso. É. Ele lançou um disco que tocou numa novela, não me lembro qual foi, mas estourou no cenário nacional. Sacou? Não sabia disso não, cara. Olha só, cara. Tá botando no fundo, imagino, né? Claro, óbvio. É impressionante que eu não consigo falar do Feira de Acari. Quem já escutou, na hora começa. É sim, né? Sabe? Tipo, já começa vindo. É assim. Era MC Batata, um dos percussores da parada, né? Tocou na barriga de aluguel, segundo a minha memória afetiva. Entendida aqui. Ah, vou te li no Wikipedia. Barriga mas de aluguel, segundo então. Wikipedia. Então, mas uma coisa que eu tava falando, justamente desse movimento antropofágico dos bailes, que eles envolviam uma disputa, né? Então, tipo assim, havia, né? Ocorria nos bailes, pra quem não sabe, eram chamados festivais, né? Difícil, nessa época, os bailes dentro das favelas, eles não eram muito consolidados. Aconteciam, eles aconteciam mais em clubes, né? Os maiores bares, eles aconteciam dentro da favela, mas os maiores bares, eles aconteciam, até por uma questão espacial, eles aconteciam nas quadras de escolas de samba ou em clubes, como aqui acontecia no Cassino Bangu, né? Que eram próximos das favelas. E assim, e não eram só próximos das favelas, mas eles estavam em pontos estratégicos entre favelas, sacou? Então eles reuniam galeras, né? Justamente a ideia de galeras de várias favelas, né? De vários lugares. Ao ponto de que, e aí vem interessante essa ideia, retomar essa ideia do bárbaro, né? Começava a acontecer uma espécie de disputa simbólica entre as turmas, né? De que eram as turmas que levavam mais pessoas para os bailes. Sacou? Então, por exemplo, a turma da Vintém se encontrava com a turma da VK lá no Cassino Bangu. Quem levasse mais gente pro baile, sabe, tipo, ganhava um certo prestígio, né? Até porque depois isso vai se converter numa disputa física, né? Porrada mesmo comia. Sim. Uma espécie de disputa de gangues, assim, entre aspas. Isso, não, mas era meio disputa de gangues. Não é entre mesmo. Aspas, é o que é. É. Exatamente. O que acontecia era que essas galeras iam, inclusive, por exemplo, a ideia de invadir a área dos outros, aí vem o conceito de alemão, né? Essa coisa do alemão, o alemão porque é o cara que vem de fora invadir, né? Tipo, o alemão começa que é a galera que vem de fora. Então, por exemplo, você tinha, o que acontecia era muito interessante, que vinha uma galera de Niterói pros bailes do Rio de Janeiro. Os caras alugavam, pegavam 3 ônibus, a galera do Otto era lendária. A turma mais falada, o mulão mais falado, a galera mais falada é a galera do Otto. Sacou? Que reunia acho que 3 favelas lá de São Gonçalo. Os caras vinham de São Gonçalo pra curtir baile aqui no Rio de Janeiro, sabe? Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, dizer que assim vai implicar na época, sobretudo os caras sem carro, sabe? Vai implicar em horas de viagem, sacou? Os caras invadiam, tipo, então a ideia central, de uma... É, não, é cruzar de uma cidade pra outra pra ir no rolê e voltar de noite porque ainda tinha que trabalhar, né, cara? Isso. Então, assim, a ideia de uma invasão, né, bárbara mesmo, saca? Tipo, eles reproduziam essas ideias dentro do seu próprio movimento, sacou? Mais uma vez, lembrando que há, na ideia de bárbaro aqui, um sentido extremamente positivo. Vamos deixar claro para os nossos ouvintes que a gente não tá... Enfim, até porque, como eu disse, eu fiz parte desses movimentos na infância, sacou? Então, enfim. E é interessante isso, né, que... Essa, como eu disse, existia uma digamos... essa disputa entre eles, e uma dessas disputas era justamente a ideia de você cantar, subindo. Tinha um momento em que essas galeras começavam a se desafiar, né? Então, por exemplo, a galera chegava e subia no palco e começava a cantar versões das músicas americanas, né? Que recebia. Primeiro versões ao pé da letra, né? O cara reproduzia a sonoridade das músicas, depois eles começavam a adaptar, sacou? E daí começam a surgir os primeiros raps. Entendeu? Não é à toa, né, que depois a gente vai falar melhor disso, que os primeiros raps vão ter nomes de comunidades. Sim, pode ser. É o rap do Borel, o rap do Salgueiro, que é, sabe? Entre muitas aspas, como se fosse um hino, né? Uma música marcando aquele espaço, né? Isso. Né? A gente vai falar depois melhor sobre os raps de comunidade, né? Mas um rap que talvez tenha sido o primeiro grande rap de comunidade a explorar, né? E eu lembro exatamente do primeiro dia que eu escutei esse rap, depois eu vou falar disso, né? Foi esse aqui, ó. MC JD com Rap do Pirão. Para o baile ficar bom, só depende de você. Curta o baile, meu amigo, com alegria de viver. Faça a fraternidade, não arrume confusão. Para a massa desse baile, eu vou cantar esse refrão. Cara, esse realmente eu não conheço. Putz, cara, esse rap do Pirão foi o primeiro rap que estourou, né? Tipo, acho que foi a primeira vez que um funkeiro foi na Xuxa, se eu não me engano, sabe? E o JD, ele tinha uma proposta bem interessante, que era, assim, um rap de comunidade com uma base de Miami Bass. Saca? A base pesada, tu vê a base dessa música, ela é bem marcada, né? E nessa música já existia uma tentativa de apaziguamento, né? Porque você vai ver, por exemplo, que essas turmas se desafiavam, né? Então, tipo, acontecia justamente... Tinha uma série de desafios que essas turmas tinham que fazer. Então, você tinha desde, sei lá, rap no palco, você tinha um desafio de funk, ou tinha um grito mais neurótico, que eu lembro disso, né? O tamanho da galera... tinha a rainha da galera. Então tinha uma série de disputas. E uma delas era justamente o rap. Interessante pensar, né, assim, em termos de história, como que nesse momento você poderia ter tido a origem de umas escolas de funk. Sim. Sabe, no mesmo estilo de escola de samba? Sim, pode crer. É, onde justamente, como você disse, que é um, como se esses raps fossem hinos, eles eram de fato hinos, né? A galera, a turma já ensaiava e já chegava cantando no baile, sacou? Então quando o cara cantava no palco, sei lá, quando o J.D. chegava no palco, a galera do Pirão já começava a cantar junto. Ô, oh, alô Pirão, alô, alô Boa Vistão, vem pro baile meu amigo, diga violência não, saca? Tipo, e nessa época, justamente, essas disputas rapidamente desembocavam na violência. Sacou? Natural. Rapidamente. Né? Natural. Entre aspas, né? Assim, primeiro ponto que a gente tem que falar, então, começa assim. Elas começam dessa ideia adaptativa, antropofágica, né? As raps de comunidade começam dessa antropofagia, desses elementos que vêm de fora, e não uma antropofagia que se assujeita, né? Mas uma antropofagia que transforma isso que vem de fora e localiza, né? Transforma assim, vamos falar da nossa realidade, né? E uma das realidades é assim, e essa adaptação não é apenas uma adaptação a uma música que fala sobre o lugar, mas é uma música que reflete o lugar. Então você tá falando de uma população que vivia marginalizada, que uma população que era alvo de violências, né? Era continuamente alvo de violências. É a população que a gente fala, é a população que sofre genocídio cotidiano. Sim. Entendeu? Então, essa população começa, óbvio que isso gera um efeito intestino, um efeito psicológico nessas pessoas, né? Essa pulsão de violência, né, que algumas pessoas vão chamar na época, né, nada mais é do como um... Tem um documentário muito bom que eu recomendo que as pessoas escutem, que é um documentário, acho que Funk Rio 1994, tem no YouTube, né? Em um dos personagens principais, ele vai falar disso em termos de desabafo, né? Que é o Alex, se eu não me engano, personagem do documentário. Ele vai falar assim, isso é como se fosse um desabafo. As pessoas estão desabafando, tem gente que desabafa dançando, tem gente que desabafa cantando, tem gente que desabafa brigando. Ele fala assim, e aí ele fala uma frase que é, nossa, é muito pesada. Ele fala assim, pra mim, a gente falando de um cara negro que tá vivendo isso ali, no momento. Sim. Ele chega e fala, pra mim a fome é o maior motivo de violência. Caralho. Porque o sujeito chega em casa, ele fica revoltado, ele vem em casa e não tem nada em casa. O que ele vai fazer? Ele fala assim, ah, minha vida é fazer besteira na rua. Saca? Então a violência do funk, essa violência que existia aqui, eram os bailes de corredor que se chamavam na época, que existia o lado A e o lado B, onde a porrada comia, e comia direitinho mesmo. Em larga medida, uma consequência dessa revolta. Esse documentário mostra muito bem isso, né? Como vários desses personagens vão falando sobre as violências que eles sofrem cotidianamente, não só violências específicas, do tipo, ah, a PM bateu neles, porque isso acontecia, mas violências como é que eles eram humilhados no trabalho, como é que eles tinham que conviver com uma sociedade que só tinha preconceito com eles o tempo inteiro. E em algum momento isso estoura, em algum momento isso extravasa. Sim. Sabe? Quer falar alguma coisa, meu querido? Não, cara, não. Continua, cara. Então, por exemplo, tanto que esse personagem vai falar do desabafo, né? Nesse documentário fala uma coisa que é bem interessante, né, cara? Tipo, o que que esses caras precisam fazer justamente pra não sucumbirem? Lembra daquilo que a gente falou da música do Zeca? Sim. Do Deixa a Vida Me Levar, do Nome Desespero? Aham. Então, assim, essa música do Zeca é um pouco sobre isso, né? Lembra que ele fala justamente isso, ah, se nem tudo com que tem eu vivo, saca, eu não me desespero. O Zeca tá falando justamente aquilo que eu falei, é um movimento, é um ato de resistência a justamente essa situação. Cara, assim, eu nunca vivi isso na minha vida. Por mais dificuldades que minha família tenha sofrido, assim, a gente sempre teve uma rede de apoio familiar, sabe? Sempre teve um vizinho pra ajudar a gente, coisa do tipo. Mas a gente nunca viveu esse estado de privação onde, sei lá, abrir a geladeira e não ter nada em casa. É. As pessoas não. Como eu disse, a violência que eu sofri morando no subúrbio do Rio de Janeiro sempre foi muito residual, sempre foi muito contextual, sabe? Eu, como um branco, apesar de andar nesses ambientes, apesar de depois me vestir como roqueiro, de sofrer dura continuamente, enfim, a minha violência, e hoje em dia sofrer violência por ser da Umbanda, tipo, essa violência que eu sofro, ela é uma violência. Eu posso disfarçar, posso sair dela, né? Porque se eu tiro minha roupa. Eu sou um homem branco. Sim. Eu era um menino branco, sabe? Então, essas pessoas não, essas pessoas sofriam, a maioria dessas pessoas sofriam uma violência por conta de, de uma característica indelével, sabe? Elas não podiam simplesmente não serem negras, entendeu? Então elas estavam o tempo todo... Não dá pra despir da sua pele, né? Isso, né? Nessa época, a gente tava falando sobre a marginalização do funk, nessa época já começa, é um primeiro grande momento da marginalização do funk. Essas imagens que aconteciam das brigas de festival, elas circulavam na grande imprensa, Isso bem no início dos anos 90, né? Isso. Minha mãe me proibiu de ir pra baile por conta disso. Sim, eu lembro que aqui em Curitiba, nessa época, eu tinha um amigo que era mais velho, ele trabalhava numa distribuidora de vídeo. Uma vez ele sacou um VHS pra gente, que era, sei lá, alguma coisa do tipo brutalidade, funk, alguma coisa assim. Era rap, né, que falava na época. E daí a gente assistiu aquilo e ficou embasbacado, falando, caramba, por que esses caras fazem isso? E eu lembro, assim, da cena, eu, ele e mais um brother sentado no sofá aqui de casa, vendo aquilo e ouvindo a narração em off, assim, de um cara falando da brutalidade, das brigas e da sexualidade e tal. E, mano, aquilo marcou muito a minha juventude, a minha infância. Infância não, final da infância, início da adolescência. Eu pensando, caralho, que porra é essa, irmão? Por que que os caras fazem isso? Não, pois é, né, cara? E, assim, isso em algum momento virou tipo um esporte mesmo. As pessoas iam pros bailes pra brigar, saca? Tipo, a coisa virou... As pessoas chegavam no baile, enfim, fiquei a ver isso. A pessoa ia pro baile com... Como é que é coisa? Bota na boca? Protetor bucal, sabe? Tipo, pra não perder dente. Coisa, a porrada comia séria mesmo, né? E diante disso, nessa época teve um evento que foi uma porradaria que comeu ali na Praia de Ipanema entre duas galeras de funk. A porradaria comeu entre elas e os brancos que estavam na praia confundiram aquilo com um arrastão, sacou? Fugiram. As imagens foram pro Fantástico falando sobre o arrastão que aconteceu na Praia de Ipanema, um arrastão clássico. Ou Ipanema ou Copacabana, acho que aí foi Ipanema. Essas imagens circularam associando funk a traficantes, associando funk a, enfim, toda sorte de violência. Né? É, cara, ao ponto de que, olha só, na época o Brizola, olha isso aí, o Brizola prometeu que ia construir piscina nas escolas do subúrbio, da periferia, pra impedir que esses jovens fossem pra Zona Sul na praia. Caralho. Olha o nível. A cidade do Rio de Janeiro até hoje traz a marca, né, desse tipo de gestão. Por exemplo, nos fins de semana, os metrôs do Rio de Janeiro, eles não fazem linha direta pra Zona Sul. Você tem que descer na estação Estácio de Sá e fazer uma baldeação, que é um saco, um inferno, justamente pra diminuir o fluxo de pessoas que vão do subúrbio pra praia na Zona Sul. E, por outro lado, os ônibus, e eu peguei essa época, cara, tipo, era de lei um monte de jovem pegar um ônibus pra zona, pra praia. Eu ia muito pouco pras praias da Zona Sul, na infância, na adolescência, por conta disso. Porque era de lei um ônibus separado e mandaram a gente descer. Porque eu mandava todo mundo, né? Assim, enfim, se tivesse um ônibus sozinho, provavelmente eu não seria parado por ser branco. Sim. Mas, tipo assim, como eles paravam todo mundo, mandava todo mundo descer. A gente tava sempre em turma, sabe, na época. Então eu era obrigado a descer junto com meus amigos negros. Então esse que é o ponto, assim, eu vivia essa opressão do Estado a rebote, né? Porque meus amigos sofriam essa opressão de forma direta. Eles eram os alvos e eu tava de secundário na história. Então, assim, até hoje o Rio de Janeiro... É marcado. Isso marca a cidade, isso marca a estrutura da cidade até hoje, pra tu ver como é que isso foi um evento decisivo e da criminalização do funk, né? Uhum. Então, diante disso, olha só como é que são as coisas, né? O movimento funk, os DJs, passam a investir justamente nos raps. Na nacionalização, eles aceleram essa antropofagia e pedem para que os funkeiros, né, os MCs, né, passem a cantar músicas pregando a paz. Ele falou assim, não, vocês mesmos vão cantar pregando a paz. Vocês mesmos vão exaltar coisas positivas, né? Então, por exemplo, você começa, aí você vem essa música clássica, que é o rap dos festivais, né, cara? Tipo... Sem querer, quem é que vai nos proteger? Pai, essa música, né, já é uma das primeiras a falar exatamente sobre isso, né? Tipo, você pegar, na verdade, todas as músicas clássicas, lá, o Rap do Salgueiro, do Claudinho Buchecha, né? Rap que essa Silva, ideia de, né, que você... Não, Rap do Silva... Não, é mais pra frente, a gente vai falar dele aí. Calma aí, segura-se aí, segura. Desculpa. Calma. Spoiler. Não. Porque nessa época, por exemplo, essas músicas vão pregar a paz, né? E pregar a, digamos, o que, que você vai pro baile pra quê? Você vai pro baile pra namorar. Entendeu? Tipo, então, por exemplo, quando o Claudinho e Buchecha vão cantar, tipo, eu sou pobre, pobre, pobre, pobre de maré desse, mas eu sou rico, rico, rico, rico de mulher, era isso que eles estavam falando. Vamos pra baile namorar. Ou quando o Rap do Pirão, que a gente tocou antes, fala assim, vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração, para o baile fica bom, só depende de você. Saca? Tipo, o que eles estão falando é justamente, eles estão conclamando as pessoas pra isso. Quando o Rap do Festival diz, massa funkeira não me leve a mal, vem com paz e amor curtir o festival... É isso que eles estão clamando. Eles estão clamando pros funkeiros, vamos parar de brigar e fazer do baile um outro ambiente. Sim. Saca? Porque até esse momento, o baile era um ambiente predominantemente masculino. Sim, com certeza. 90%, assim. Eu lembro que os primeiros... Eu peguei o finalzinho dessa época e o começo desses raps de festivais, quando a porradaria já tava diminuindo. Quando você diminui a porrada, começam as mulheres irem pros bailes. Né? Ali em 93, 94, 95, as mulheres começam a ir pros bailes, né? E isso muda de figura. Engraçado que esse documentário que eu falei no Funk Rio 94 tem um documentário de umas funkeiras, né? Uhum. E é interessante como essas mulheres, que justamente elas vão compor a linha de frente das danças, né? Se você pegar, por exemplo, nos vídeos clássicos do programa da Furacão 2000, né? O Rômulo Costa, ele compra um horário na Rede Record, se não me engano, e começa a botar os funkeiros MCs na televisão. Pra quando mim era... Quando a Rede Record já tava mal das pernas, né? E pra mim isso era interessante, porque eu assistia esse programa religiosamente. Era isso e o famoso Big Mix, né? Que era um dos espaços que você tinha que tocavam funk, né? E que o Rômulo Costa comprou esses espaços pra divulgar o trabalho dele. E ao mesmo tempo você tinha que contar com as rádios piratas, saca? Tipo, tinha muita rádio pirata nessa época aqui. Então elas tocavam essas músicas. É interessante como que você vê como essas. Porque a rádio pirata, ela por si só já é um processo antropofágico, né? Porra, pra caralho. Uma apropriação, né, uma minoração de uma tecnologia, né? Pra transmitir uma outra mensagem. Quer falar alguma coisa, não, cara? Não, vai. Daqui a pouco tu vai dormir aí. Não, é que eu tenho pouca coisa pra falar sobre isso, cara. Eu só vou fazer as minhas intervenções inobjetivas aqui. Mas é interessante que nesse momento, né? Tipo, nesse documentário que eu mostrei, tem umas meninas lá, umas funkeiras, elas são personagens bem principais da narrativa, são três primas, e elas começam justamente a zombar dessa masculinidade dos caras que tava na briga, saca? Uhum. Então, assim, pra quem vive no subúrbio carioca, ou na periferia, ou nas favelas e tal... Existe um humor de gênero muito marcado, né? Assim, você tem de um lado os homens se fazendo de machões, saca? Tipo, nossa, sou infalível, sou o brabão, sei lá o quê. E totalmente dissociado da concepção de que a maioria das mulheres tem deles. Que elas acham aquilo ridículo. Sim. Sabe, assim, tu é machão, cara? Que merda, hein? E nesse documentário fica muito bem... Elas falam muito bem disso. Falam assim, esses caras que vão pro baile brigar é tudo um bando de machãozinho. Mas quando... Porque eles estão em mulão. Porque quando eles estão sozinhos, ele fica no cantinho falando baixo. Sacou? É isso. Mas e esse humor... E essa humilhação, esse humor dirigido ao homem, essa humilhação do homem, a gente vai ver mais tarde como que ele vai ressurgir de maneira muito forte com as funkeiras cantando. Sim. Né? Que as mulheres vão chegar explicitamente a... Como é que é? Como diz a Valesca Popozuda, além do peru pequeno, e aí ele não sobe. Sacou? Tipo, isso, essa é a humilhação do macho, não tem outra pior, né, cara? Não, tipo, esses caras extremamente falocêntricos. E como as amigas feministas diariamente repetem, né? Não há nada mais frágil do que a masculinidade, né, cara? Você isso. Tem um cara que é ultra machão que faz e acontece. Se uma mulher comenta que ele não é assim tão bom, não precisa nem dizer que ele é ruim. Se ele fala que não é assim tão bom, já é motivo pro cara entrar em desespero, né? Pois é, né, cara? Tipo, e nessa época você tem uma coisa muito interessante, né, que justamente como parte, né, assim, a gente tá falando desse... Depois a gente vai retomar esse ponto, né? Mas como parte desse movimento do funk, né, de se renovar, né, de não acabar justamente pela desaparição, enfim, eles vão estimular essa produção interna, né, e eles vão fazer uma coisa, por exemplo, justamente como uma resposta a essa perspectiva alienígena que é feita pelos grandes veículos, né? O Rômulo Costa vai fazer isso, ele fala explicitamente sobre isso em entrevistas, né? De como ele vai chegar, vai comprar um horário pra mostrar o trabalho dele, mostrar que o funk não é briga, que o funk tem um outro tipo, sabe? Isso me lembra o trabalho de uma pesquisadora, cineasta, uma artista completa que eu tive o prazer de acompanhar o trabalho dela e continuo acompanhando, que é a Manaíra Carneiro, né? Que é a cria de Manguinhos, uma favela aqui do Rio de Janeiro, que foi cineasta, ela foi diretora de um dos episódios daquele filme Cinco Vezes Favela, e pra quem não viu, veja, né? Tem isso aí no YouTube? Cara, deve ter. Deve Se tiver, ter, a gente pode deve. Até deixar marcado aí pra colocar no post. É. Oficial eu sei que não tem. Enfim, oficial eu sei que não tem. Porque não. A produtora não vai liberar. Mas, enfim, o filme deve ter. É, enfim, a Manaíra, ela tem mestrado em estudos de mídia pela UF. Enfim, tem uma dissertação de mestrado maravilhosa sobre o assunto. E pra quem conhece, não tô falando isso porque eu fui casado com ela, não. Assim, eu realmente admiro muito o trabalho dela. O trabalho dela é sensacional. E ela tá fazendo uma... Ela vai produzir uma obra no Oi Futuro. Eu vou botar o link depois que as pessoas podem acompanhar, né? Porque justamente fala sobre isso. A Manaíra tem um conceito que é a ideia de perspectiva do helicóptero, né? Que todas as representações da favela são feitas da perspectiva do helicóptero. Seja o helicóptero da televisão, seja o helicóptero da PM. Né? Da mesma maneira que o helicóptero da PM atira sobre a favela, o helicóptero da televisão, ele atira imagens sobre a favela. Saca? Sim. Despejando, e essas imagens são tão responsáveis e assim, elas colaboram tanto para a destruição desses indivíduos quanto as balas, sacou? As balas só terminam consolidando um processo que as imagens produzidas pelo helicóptero da televisão fazem, sacou? Sim, uma violência é outra, né? É, e assim, e em contrapartida a isso, você tem a voz lateral que se inscreve, né, que emana das pessoas e reconfigura esses espaços de uma outra forma. Esse Cinco Vezes Favela, o subtítulo dele, que era todo feito por cineastas favelados, por pessoas que foram, que nasceram e cresceram em favelas do Rio de Janeiro, era chamada Agora por Nós Mesmos, né? Porque essa ideia do Agora por Nós Mesmos é justamente tomar a narrativa nas mãos e falar assim, olha, a imagem que nós temos é outra. Vou te mostrar uma outra coisa aqui, sacou? Que não é esse ambiente não é esse ambiente, digamos, da mídia, por exemplo, quando você vai mostrar as pessoas das novelas entrando na favela, saca? Aquele ambiente hostil, saca? Aquela coisa bem artificial, né? Isso, né? Aquele ambiente de distopia, saca? Todo mundo bandido, sabe? Uma coisa meio... Como se o próprio bandido fosse aquilo que se mostra na coisa, né? É quase como um safari, assim, né? Isso, a própria ideia de bandido já remete a isso, né? Uma desumanização daquele sujeito que tá numa situação de criminalidade, né? Tipo, enfim. Mas um ponto interessante desse trabalho é justamente mostrar alternativas estéticas, né? Manaíra, apontar alternativas estéticas a essa perspectiva que vem do helicóptero. Os funkeiros, que são artistas plenos, sabe? Eles sabem disso. E uma das alternativas estéticas que eles fazem é justamente, quando eu digo, o rap da comunidade, né? Ele deixa de ser um rap simplesmente que fala assim, esse aqui é o rap do Borel, esse aqui é o rap do Salgueiro. Ele não vai ser só um rap do lugar, ele vai falar sobre o lugar. Sacou? Então ele começa a pintar o lugar onde se vive de uma outra forma. É por isso que eu falei aquela hora, né, um hino, como se fosse um hino da comunidade, porque ele é também, né, ele conta da sua realidade e conta também das expectativas que as pessoas que estão lá têm acerca daquela comunidade, né? Sim, exatamente isso. Então, por exemplo, ele não é só um rap a partir de um lugar, ele é um rap sobre um lugar. Esse é um ponto fundamental, né? E o rap que a gente vai citar aqui é talvez um dos raps mais famosos, um dos meus preferidos dessa época, que é esse aqui, ó. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre... Eu só quero ser feliz, né, cara? Cara, mano, essa música é pra mim, é o maior símbolo, cara, desse momento histórico da música popular brasileira. É isso. É interessante, mas assim, eu gosto muito desse funk, né? Mas é interessante como esse é o funk que é. Esse é o único funk que uma parcela da classe média branca aceita como bom. Ah, é? Por quê? Porque é o funk consciente. É o funk consciente. É o funk que. É um funk higienizado da perspectiva da classe média, saca? Dessa classe, porque ela olha pra esses caras, e sobretudo uma classe média mais politizada. Não, não é de se espantar, então, o fato de um cara que nem eu achar esse rap o mais marcante de todos, né? Não é verdade. Mas o ponto aqui é justamente esse, porque as pessoas olham pra esse rap e falam assim: olha só, um sujeito político. Olha só, ele tem consciência social. Saca? Tipo, como se os raps anteriores não tivessem. Entendeu? Lembra aquele que a gente falou do samba, né? Quando a gente foi falar pro programa sobre ditadura, sobre a consciência social do samba, sobre o caráter de resistência do samba, que as pessoas são incapazes de reconhecer, porque justamente a nossa mentalidade branca, citadina, né, universitária, é muito estreita sobre aquilo que é resistência. Sim, com certeza absoluta. Entendeu? Então quando porque o cara tá cantando... a gente entende por resistência é uma coisa muito, né, muito embranquecida, né, sei lá. Isso! O cara tem que citar Marx. Isso. Sacou, aquele famoso. O cara olha pra Marx e fala, isso aqui é revolução. O cara olha pra Zumbi dos Palmares e fala, não, isso aí é um personagem. É isso, né? Então, tipo, quando esses caras estavam cantando lá, dança, dançar, dança, dança da bundinha, né? Que é mais ou menos nessa mesma época, eles também estavam resistindo, sacou? Tipo, o rap da felicidade e outros raps, cara, tipo... sei lá, todos esses outros raps da mesma época que cantavam essa ideia o que é morar numa favela e cantando, exaltando a favela, o Claudinho Buchecha tem música sobre isso também, enfim, eles também, era apenas um disco, é apenas uma forma de resistir, entre outras, estabelecidas por esse cenário do funk, né? Que nós, brancos, conseguimos reconhecer como, nossa, aqui é resistência política. Esses caras podem entrar num partido. Sim. Sacou? Porque... Tipo, vamos fazer uma assembleia com esses caras, saca? Tipo, é isso. Assim, não tô tirando genialidade, porque o Rap da Felicidade eu acho lindo. Nossa, ele é lindo, cara. Tipo, mas é também reconhecer que outros raps, e muitos desses raps que não nos apetecem, que a gente vai falar disso agora também, também são formas de resistência. Sacou? Um desses raps... Na verdade, a gente vai falar sobre o primeiro, né, desses raps, né, que é o Rap das Armas, do Júnior Leonardo. O meu Brasil é um país tropical, a terra do funk e a terra do carnaval. O meu Rio de Janeiro é o cartão postal, mas eu vou falar de um problema nacional. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Foi o primeiro momento em que eu me lembro, eu não sei se eu tô sendo precisamente histórico sobre isso, mas eu lembro que eu acompanhei esse caso muito de perto na infância, na adolescência, que foi o primeiro rap explicitamente marginalizado, né? Sim, porque eles foram chamados pra depor no Ministério Público, se eu não me engano, por conta dessa música. Ah, é? Não sabia disso. É, porque essa música, cara, tipo... Justamente, ela falava de armas, né? Tipo. E muitas dessas armas, pelo que eu me lembro que saiu no jornal na época, a polícia desconhecia que existiam nas favelas, sacou? Tipo assim. Que papo é esse aí? Que arma é essa que tu sabe dessa arma aí, menor? Como é que tu sabe disso? Entendeu? E aí foi a primeira vez que começou a se falar abertamente na mídia sobre a associação do funk com os traficantes, com o tráfico. Uhum. Porque se esses caras estão vendo essas armas, eles têm associação. Porra, meu irmão, não, eles moram lá, cara. sacou? Eles convivem com essas pessoas. Eles convivem diariamente com essas pessoas. E conviver com essas pessoas diariamente não é associação com o tráfico. Saca? Você tá convivendo com pessoas que cresceram com você. Tipo, eu sempre falo disso. E, assim, um dos meus melhores amigos na infância era o Paquito, né? Que, infelizmente, morreu. E o Paquito virou, uma época, frente aqui da Vila Vintém. Frente quer dizer que, enfim, ele controlava uma parcela considerável das bocas, né? Tipo, ele era um dos responsáveis pelo tráfico. Paquito tem toda uma história, enfim, na infância dele, de abusos, de violências, enfim, abandono parental, coisas do tipo, coisa clássica de pessoa, de jovem que vai ingressar. Uma história que não é única, né? Tem várias. Nossa, é o clichê, né, dessas histórias. E o Paquito, cara, tipo assim, eu lembro até hoje, porque eu atravessava. Esse foi muito, pra mim, eu lembro que o momento que eu realizei isso foi muito decisivo, assim. Eu lembro de um dia que eu fui fazer vestibular. Fazer vestibular numa universidade aqui perto de casa, né? Que é a Castelo. Não vou dar o nome, não, para as pessoas, para parecer propaganda. Mas assim, eu ia de por dentro da favela, sempre assim. Sempre atravessa por dentro da favela para ir por dentro, sempre mais seguro, enfim. E aí, tipo, eu lembro que eu tava indo fazer vestibular e eu encontro o Paquito na boca. Ele tava virado, né? Como era domingo, ele tava virado por conta do baile. Na contenção ali, fazendo a proteção do lugar. E ele me encontra, me cumprimenta e manda um oi pra minha mãe, tá ligado? Tipo, é um cara que cresceu comigo, que eu estudei boa parte da minha vida com ele. E eu tava indo fazer vestibular e ele tava na boca de fumo. Saca? Nesse momento, foi nesse momento que eu comecei a perceber, cara, eu estou me distanciando dessa galera. Saca? Tipo, a minha vida tá tomando um outro rumo completamente distinto, assim. Eu não consigo, assim, é o momento em que eu percebi que eu tava, sabe, tipo, é o momento que você percebe uma certa dissociação com o lugar onde você vive. Sim. Esses dias eu tava, a casa onde eu moro hoje é a casa que a minha mãe comprou quando eu tinha lá com, sei lá, 10 anos de idade, né? E eu estudei aqui a uma quadra da casa e tudo mais, e esses dias eu tava andando aqui com a Letícia e eu encontrei eu tenho uma memória muito boa, né? E eu passei por uma pessoa que tinha estudado comigo e ela tava numa situação, assim, lamentável, sabe? Como você falou. Enfim, não vou nem entrar no mérito de como a pessoa tava. E daí eu citei pra Letícia e falei, ó, aquele guri ali estudou comigo. E daí a minha companheira, Letícia, pra quem não sabe, ela falou assim, pois é, ela olhou pra ele e falou, um cara negro, um cara, né, favelado e tudo mais. E ela falou... É inevitável a gente recordar nesses momentos como a gente tá no topo dos privilégios. Cara, isso veio em mim assim como uma facada, cara, tá ligado? E eu percebi o quanto eu me distanciei, cara. Eu estudei com esse cara, eu tava no mesmo lugar que ele. Esse cara tem uma história que ele passou pelo sistema carcerário e tal, e depois quando o cara sai da cadeia, a cadeia nunca mais sai dele, né? E assim, só pra fazer um eco com isso que você tá falando, é uma realidade violenta isso, cara. Não, assim, por exemplo, até o apelido Paquito desse meu amigo, porque ele era muito negro, assim, já o tom de pele dele era muito escuro, saca? Então existia, fizeram uma ironia racista com ele, por conta de Paquito, né? Jamais haveria um Paquito negro, né? É, exatamente isso. Cara, tipo assim, eu lembro eu era muito próximo do Paquito na infância, né, cara? Tipo, e infância, adolescência, né? Adolescência, tipo, todas essas histórias que eu tô contando, eu tava com essas pessoas, né? Tipo, é impressionante como, já disse isso em outros programas, como meu grupo de amigos foi se tornando branco. Saca? Tipo, como... E não é apenas porque eu me distanciei dessas pessoas, porque a vida tomou outros rumos. Existe de fato, assim, porque eu fui começando a frequentar universidades. Saca? Tipo, até meus amigos daqui que foram tomando... Foram se mantendo nos espaços onde eu tava frequentando, também foram pessoas que estavam meio aqui gravitando em torno de um eixo universitário. Mas, assim... Porque não é uma coincidência, é estatística, óbvia, saca? Tipo, porque os brancos num lugar de subúrbio tendem a, sabe, a circular, a estudar mais e os negros não? Sim. Sabe? Tipo, isso não é coincidência, porque assim, muitas dessas crianças, dessas pessoas com as quais eu estudei, naquela época, nós tínhamos mais ou menos a mesma condição financeira, sabe? Então, assim, o que foi que diferenciou isso? Foi sorte? Sabe, tipo, não foi sorte. Os professores, assim, até, enfim, aquelas microagressões, né? Os professores, por eu ser o branco da turma, os professores depositavam mais esperança em mim, tinham mais paciência comigo, sabe? Existia um investimento da minha família nisso. uma família racializada, sabe? Tipo, existia um investimento emocional. Então, sabe, eu tinha exemplos, eu olhava pra televisão, eu via médicos, professores brancos, sabe? Eu não era um menino negro que olhava pra televisão. Você se reconhecia, por mais distante, você se reconhecia no super-herói do filme da TV, tá ligado? O menino exato. Negro não tinha nenhum preto pra se inspirar, né? Exato, exato, esse é o ponto. É. Mas vamos voltar pra isso aqui. Nossa. Porque justamente essa coisa de não ter o que, que é a sua realidade, né? Essa outra realidade. Porque olha só, pra tu ver. O mesmo Cidinho e Doca, que são muito celebrados por isso, pelo rap da felicidade, por ser um rap de consciência social, eles talvez foram um dos primeiros, né? Atribui-se essa música ao Cidinho e Doca. A voz parece muito, então acho que deve ser deles. Um dos primeiros proibidões de fato, né? Que é o rap das armas. Né, vai virar uma versão. Vira um proibidão. Sim. Que é, já era. Já, o Rap das Armas original do Júnior Leonardo já existia uma associação, uma ideia de associação deles com o tráfico, porque eles falavam de armas que a PM supostamente, né? Porque as armas caem de helicóptero na favela, né? Puta que pariu, né? Acabaram de prender um PM aqui que vende arma. Enfim, a gente sabe que uma é que as armas entram nas favelas. Então, enfim. O Cidinho e Doca, eles fazem uma versão proibida dessa música. Que começa como o morro do Dendê é ruim de invadir. Sabe? Vamos botar esse textinho aqui, ó. Claro. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir, porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus, mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! É interessante, né? Porque esse movimento antropofágico que a gente tava falando inicialmente, ele começa a ser intestino. Então, por exemplo, você tinha a música que estava lá no disco da Furacão 2000, no Rap Brasil, volume 2, sei lá o quê, que tava tocando na televisão, né? Ao mesmo tempo você tinha essa música que só tava circulando nos bailes e nas rádios piratas. Sacou? Sim. Então, assim, ou seja, você tem uma transformação antropofágica dentro de um movimento antropofágico, sacou? Então, é o funk se auto-transformando. Tá sacando, cara? Sim, tipo assim, são cadeias de transformações. Num processo evolutivo, talvez? Não, evolutivo. É, talvez evolutivo no sentido... No sentido próprio da palavra, não evoluir. Isso. Sentido... melhorar. Vulgar, né? Eu gosto mais da noção de transformações. Sim. Cadeia de transformações, como Levi-Strauss usava pra falar dos mitos ameríndios. Talvez, não sei. Hã? Se adaptando, não sei. É, não, transformar-se mesmo. Transformar-se. Essas coisas vão se transformando, como se você tem um fluxo e essa coisa vai se transformando em outras coisas, né? Tipo, você pega lá, por exemplo, desde a ideia do África Bambata, do Eletrofunk se apropriando daquele Roland, né? E aí, transformando aquele elemento que não era um elemento pra eles, foi feito pra uma outra coisa, sabe? Uma terceira coisa. E aí você pega os jovens negros de periferia, da periferia carioca, começam a transformar essa música. E aí depois, os jovens negros começam a transformar essa música que os jovens negros estão fazendo, saca? Tem um processo contínuo de transformação. Essa transformação nunca para. E essa velocidade é a marca do funk. Sacou? Sim. Esse é um ponto interessante, sabe? Se o samba se mantém pelos seus assentamentos, tal como um terreiro de candomblé, de umbanda, o funk ele se mantém pelo oposto. Ele se mantém pela sua velocidade, por isso ele é difícil de ser capturado. Sacou? Sim, claro. Obviamente. Então, isso aqui é uma coisa... Aí tem um adendo que é interessante aqui, que... Antes de a gente voltar a falar desses proibidões, né? Tipo, que nessa época existia essa coisa dos bárbaros tecnicizados, né? Tipo, você tem, por exemplo, a Furacão 2000 é a primeira que faz isso, se eu não me engano. Ela faz isso ainda com os LPs, mas depois todas as outras equipes de som começam a fazer isso. Pra quem não sabe, nessa época não existia só a Furacão 2000, existiam várias equipes de som. Sim. Tipo, existia o Cacarecão, People, enfim. Inclusive havia disputa entre elas. Você ia em bares que tinha, de um lado tinha, sei lá, o Cacarecão, do outro lado tinha o Dragão Bolado, era saca? Uma briga. Tipo, É, não, tipo, aí uma ficava tocando um set e a outra tocava o outro. Aí tinha a equipe que tinha uma aparelhagem maior que a outra, saca? O som maior, mais bolado. E tinha um set, tinha uns artistas a melhores. Parede de som, né? Isso. E isso é engraçado porque isso também é uma recuperação de uma disputa que existia na década de 70. Na década de 70 a disputa também era rolar. Meu pai fala muito disso. Que ficava um DJ de um lado, tocando as músicas, tocando o set deles. E aí o que acontece? A regra era que o DJ que tava do outro lado não podia repetir a música. Pode ser. Sacou? Então, por exemplo, na época a gente tava falando de LP, garoto. Então, por exemplo, o cara tinha que ter a playlist na mente, cara. Não, nem só isso. Porque imagina, por exemplo, o cara tocou Stevie B lá do outro lado. O maluco já baixava o disco aqui, não podia tocar. E já pegava um giz de cera e já riscava a e faixa. Isso. E isso. Então imagina quantas rodadas tinham nisso. Sacou? Tá a rodada agora da Furacão, agora a rodada do Cacarecão, rodada do Furacão. Vai baixando música. Quem que vai conseguir chegar pro último? Não pode diminuir o beat, tá ligado? Tem que manter o beat. Cara, imagina essa troca, essa disputa agonística, cara. Olha a genialidade desse processo. Tipo assim, e os caras têm a pachorra de dizer que isso não é arte, cara. Porra. Nossa, cara, né? Isso lembra um pouco, né? Uma transformação depois dessas disputas de rap, né, cara? Sim. Entendeu? Que tem essa ideia de disputa é fundamental, né? Mas enfim. Nessa época, a Furacão 2000 percebe uma coisa seguinte, cara. Eles não ganham dinheiro com disco. Porque o disco vai tudo pra gravadora, vai tudo pra Rede Globo. Por que eles vão fazer isso? O que eles fazem? Eles descobrem, o Rômulo Costa descobre onde a empresa, né, Som Livre, sei lá, prensava seus discos. Chega lá e troca uma ideia com os caras. Literalmente ele vai lá no lugar, na fábrica, e troca uma ideia com os caras. Fala assim, pô, brother, quanto vocês cobrariam pra vocês prensarem meus discos? Cara, X. Ele, porra, sério, só isso? Aí ele começa ele mesmo a prensar os discos deles. Ele produz, grava e distribui. Cara, olha a genialidade do processo. Né? O funk só prolifera no Rio de Janeiro justamente por isso, porque ele transforma a própria indústria audiofônica. Tá ligado nisso, cara? Sim, não, esse efeito assim, dessa transformação audiofônica é tipo assim, isso sim é uma coisa que, como é que eu vou dizer, poucos analistas poderiam prever que isso aconteceria, cara, tá ligado? Porque você pode ter um analista que vai dizer assim, por onde que a moda vai caminhar, mas isso foi uma ruptura, foi alguma coisa que todos os analistas foram pegos de surpresa. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas Caraíba não precisava, porque tinha Guaraci. O objetivo criado reage como os anjos da queda. Depois Moisés divaga. Que temos nós com isso? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra o índio de Tocheiro, o índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dom Antônio de Maris. A alegria é a prova dos nove, no matriarcado de Pindorama. Não, e aí nessa época, logo quando surgiu o CD e as pessoas começaram a piratear, né, CD pra cacete, o que a Furacão foi lá e fez? Distribuíram CD, começaram a vender CD de graça nos camelôs. Isso é um golpe de mestre, né, cara? Cara, enquanto o cara tava cedendo, sei lá, vendendo CD pirata as melhores da novela das oito, ao lado dele tava um CD oficial da Furacão 2000, mais barato, mesmo preço. Sim. Os caras deles mesmo pirateavam os CDs deles, tá ligado? Vendiam. E assim, tinha uma rede clandestina de distribuição oficial dos discos. Rede clandestina de distribuição oficial, esse é um conceito que surge agora, que é muito foda, é isso. É oficialmente sendo autopirateação, sei lá, se isso existe, cara. É, não, isso é interessante, né, cara? Porque assim, e é justamente essa rede que vai permitir justamente a distribuição do proibidão, desses proibidões, né? Sim. E assim, não passaria por uma gravadora convencional, em hipótese alguma, né? Não, os caras mesmo do baile, nessa época, a Furacão não gravava proibidão, pra caso alguém pense que eu tô dizendo, a Furacão não distribuía proibidão. Essas gravações eram feitas até pelos próprios artistas, o cara gravava, ele mesmo gravava o disco dele, levava lá, e ia, fazia 1000 cópias, e ia distribuindo os camelôs aqui da cidade, sacou? Então assim, o próprio Magalhães, se eu não me engano, fez isso, Magalhães não cantava proibidão, né, mas aquele funk que a gente usou, né, ele fez isso, ele gravou, alguém gravou, distribuiu pros camelôs, e a coisa foi, porra, olha só, isso aqui é legal. Aí começa a criar uma moda, saca? Então assim, o proibidão, ele se distribuía dessa forma, ele tinha uma forma clandestina, dentro da própria clandestinidade, de ser distribuído, uma saca? Maneira, completamente marginal, no melhor sentido do que a palavra marginal pode ser usada, né? É, e aí que vem o ponto, né? Porque assim, nessa época começou essa ideia que já existia da associação do funk com o tráfico, que o funk era apologia e isso, aquilo, sei lá o quê. Pô, bicho, os caras estão cantando a realidade deles, saca? Óbvio que se há uma exaltação ao comando, ao PCC, no PCC, né? Acho que não existia nessa época ainda, não me engano, mas enfim, ao comando vermelho, ao terceiro, enfim, se essa exaltação existia, era porque em grande parte, e eu não vou aqui, recuperar a tese, a repisada tese do banditismo social, coisa do tipo, mas esses caras, você está falando de populações que eram totalmente marginalizadas pelo entorno das favelas, que só conheciam o Estado a partir da truculência, ou seja, muita gente só sabe do Estado porque o caveirão vai lá e sobe para dar tiro, saca? E você vai esperar o quê? Quem são as pessoas que quem são a inspiração dessas pessoas? Quem são os heróis dessas pessoas? Sacou? Então, assim, pra quem que essas pessoas vão cantar algum tipo de louvação? Pra quem que essas pessoas vão se inspirar? Sabe? Essa ideia de que, se você tiver, basta ter uma escola que você vai ter menos pessoas na criminalidade, ela é interessante até um determinado ponto. Porque o problema todo é o seguinte, lembra aquela coisa da representatividade que a gente falou, né? Tipo, os heróis dessas pessoas, essa cadeia, né, de heróis, enfim, de pessoas que são alguma coisa nesse sentido capitalista da acepção de ser são algo, alguém, né? Pra sociedade capitalista, porque ser alguém é quem pode consumir, né? Tipo, são os membros do tráfico, né? São essas pessoas. Então, assim, como que você vai exigir que esse cara cante sobre outra coisa, né? E aí, a minha questão fundamental, assim, o Marcelo de Deus tem uma frase que é muito boa, né? Que é assim, isso não é apologia, isso é a vida vista pro outro lado. Saca? Assim, a minha questão com o Proibidão sempre foi, por que incomoda tanto as pessoas, né? Acho que quando digo as pessoas, eu falando dos brancos, sim, citadinos, médios, que tem alguém cantando sobre isso? Sim. Tem alguém expondo, né? Escancarando. É, porque assim, incomoda é a exposição, né? Elas se incomodam muito mais com a exposição, com o fato de que aquilo é a vida dessas pessoas. Saca? Então, você não se incomoda que essas pessoas vivam em territórios, né? Que são, assim, que são comandados por facções, que são comandados, que vivem diariamente a violência, saca? Você não se incomoda da existência de um cenário onde, para muitos jovens, a única alternativa para ser um consumidor é ir pro tráfico de drogas, é fazer serviços pro tráfico de drogas. Aquela frase que aquele senhor catador de papel te falou, né? Sim. Cara, a batalha é convencer as crianças de que ganhar 20 reais é melhor que ganhar 200. É. Saca? Tipo assim, isso não incomoda as pessoas, e quem incomoda é um cara que tá cantando sobre isso, que tá cantando a realidade. Sabe? Então, assim, não é mais uma maneira de criminalizar essas populações? Esse que é o ponto, né? É aquela. Me parece muito, muito objetivo pensar que, pro cidadão médio branco que via o funk florescendo, entre mil aspas, né? Porque já tardiamente, florescendo na Rede Globo a partir do programa da Xuxa e de outros, sei lá, da novela, né? O cara começa a ver isso e ele encara no funkeiro, encara na funkeira um personagem, uma figura. Uma figura plana, com poucas camadas, ou nenhuma camada. É apenas um homem preto que canta uma determinada música, uma mulher preta que rebola e dança uma determinada música. E quando você dá um passo a mais para analisar em que contexto essa música foi criada, em que contexto essa dança foi criada, o observador branco, ele não consegue, em hipótese alguma, abstrair isso e imaginar esse personagem que ele criou como um ser humano. E quando surge o Proibidão, quando surge outras realidades, quando surge essa crítica que você faz, né? Por que que surge, por que que está, por que que é, por que que faz, o homem branco fala, não, mas ele é só uma figura, é só um desenho, é só uma estampa, é só uma legenda, o homem preto que canta, a mulher preta que dança. E isso é uma coisa característica da nossa sociedade desde que o primeiro branco pisou aqui no Brasil, né, cara? É desde sempre, né? Desde que começou o movimento de colonização. Não, vamos, né, falar de Brasil desde o primeiro branco. Tá. Vamos fazer de humanidade desde que o primeiro branco encontrou o primeiro negro, né, cara? Assim, na verdade demorou um pouco, mas enfim, tem uma questão, é um pouco diferente isso. Mas, você está profundamente correto sobre isso, né? E uma questão desse documentário que eu falei, que tem um ponto que, se você for ver, tem um momento que eles começam a falar, que eles começam a entrevistar os funkeiros, né, os homens, e esse sentimento de revolta deles é contínuo. Tem um deles que ele tá entrevistando o cara na praia, né, o cara andando na praia, ele andando, ele é negro, né, óbvio, e tu vê assim, as pessoas ao redor olhando pra aquilo como se fosse uma coisa alienígena. Ele começa a falar, não, porque os caras aqui só acham que é arrastão, se você não estivesse me filmando, eles já estariam vindo aqui pra querer bater em mim, querendo Sim. me expulsar da praia o tempo todo. Aí tem um outro que começa a falar assim, cara, às vezes dá... Pô, o cara me olha assim, porra, é funkeiro. Aí já quer me bater, quer já me atirar pro otário. Falou, pô, às vezes eu tenho vontade de quebrar um playboy mesmo na porrada, porque é muita revolta. Sim. Aí tem um outro que é gari. Olha só, o cara é gari. E ele começa... Ele tá trabalhando e começa a falar assim, cara... A fala dele pra mim é cruel. E aí vai me falar que esses... Que eles não têm uma consciência da situação. Vem aquela repisada tese de uma certa esquerda, sabe? Nossa. Que o cara chega e fala assim, ó, os brancos só não matam a gente porque eles não querem meter a mão no serviço. Sim. Porque o sonho deles era matar a gente. Tipo, é a fala de um gari cuja grande diversão da vida dele ele é ir pro baile. Saca? Tipo, e aí você vai me falar que esse sujeito não... Que não há naquele ato de ir pro baile, de dançar a música, naquela catarse da música, não há um sentimento de resistência? Não há uma potência, a inscrição de uma resistência? Saca? E assim, e aí a gente vai reclamar que quando esses sujeitos, que essa revolta acaba sendo, obviamente, ela começa a ser utilizada por essa máquina das facções, porque esse que é um ponto, não vamos falar das facções como entidades de benfeitoria, que não são isso, né? Não são isso. Mas elas justamente capturam, elas são lugares que capturam, né? Essa agressividade, essa revolta que emana desses jovens. Por isso que o desabafo é fundamental, né? Por isso que eles poderem desabafar na dança, na música, na arte, sabe? É fundamental isso. Mas assim, essa máquina de captura, que justamente, vamos falar, lembrar do trabalho do samba, lembra disso, né, cara? O samba tá falando disso o tempo inteiro, as pessoas não estão percebendo, deixa a vida me levar, cara. Sacou? O Bezerra da Silva cantando, sabe? Se não fosse o samba, quem sabe eu seria do bicho. É isso. Sabe, porque é justamente essa revolta, e a música do Bezerra Silva fala disso o tempo inteiro, quando ele vai descer da favela, os policiais vão lá e já enquadram ele, já levam ele pro camburão, sei lá o quê, e ele começa a rir dos policiais, mas ao mesmo tempo ele tá falando, como que isso é pesado, essa violência que eu sofro? Sacou? Entendeu? Então, assim, quando a gente começa a cantar de jovens que estão sendo capturados por essa máquina de violência, que são as facções criminosas, assim, por que que isso nos incomoda tanto? Nos incomoda é o cara cantando. Isso nos incomoda mais do que o cara sendo recrutado, do que o cara ter essa revolta, do que as condições que levam a essa revolta. Sabe? Querer impedir, isso é um movimento de negação, no sentido de negação quase psicanalítica, mas vamos impedir, eu não quero ouvir tu falar disso. Eu quero viver na minha aquela coisa, aquelas placitudes dessas músicas de classe média, sobre a qual a gente fala, não vamos falar desse nome aqui não, mas tipo... Essa placitude é justamente isso, vamos fingir que nada disso tá acontecendo. É um virar-se de costa pra realidade, assim, e aumentar o som no máximo pra não escutar nem o gemido de dor, né? Vamos lembrar do Planet Hemp, né? É muito fácil falar de coisas tão belas, de frente pro mar, mas de costa pra favela. Costa pra favela. Entendeu? Essa placitude dessa, de determinadas bandas cariocas, né, de determinados músicos cariocas, é justamente isso. É virar-se de costa pra favela e vou cantar outras coisas. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que cantar sobre a realidade, necro-realidade. Não tô falando disso, porra. Agora, a questão toda é não negar que isso existe. E é não se incomodar pro cara tá cantando isso, mas se incomodar pra assim, pensar, cara, o que que tá levando esse cenário a ser possível? Sabe? Isso não tá caindo do céu. Esse que é um ponto, né? Quer falar alguma coisa pra completar? Não, cara, é isso. Continua aí. Porque uma das questões fundamentais nesse momento de cantar a realidade do funk, os riscos do funk, vai surgir justamente essa música que você já falou aqui. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol. Deu uma rosa pra irmã, deu um beijo das crianças, prometeu não demorar, falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele Rap do Silva, né, cara? O que falar dessa obra de arte, né, cara? Puta que pariu, cara. E é interessante como o Rap do Silva, ele, eu acho que ele é o que melhor caracteriza esse funk como um desabafo. Ele é quase um oposto do Deixa a Vida Me Levar, né? Assim, no sentido que não é o que ele propõe que as pessoas se deixem levar, mas ele vai propor, por exemplo, como é que o funk, ele é justamente isso, aquilo. Ele é o último, digamos, um dos últimos dispositivos que impedem o sujeito de se deixar levar por essa máquina de violência, pelo desespero, né? Que ele começa assim, como é? Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado. E todo mundo dizia que era um cara maneiro. Outros o criticavam porque ele era funkeiro. Aí vem a frase. O funk não é modismo, é uma necessidade. É pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Puta que pariu, brother. Eu me arrepio com essa porra toda, cara. Cara, não tem como, né? Assim, não tem como, é isso. É uma necessidade. O funk é uma necessidade. Ele é pra calar os gemidos que existem nessa cidade. E esses gemidos incomodam, saca? Incomodam os brancos, incomodam o cidadino. Por quê? Porque eles querem ignorar a existência dessas pessoas. Eles só podem, como eu disse aqui pra vocês, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela é marcada pela essa cisão, né? O suburbano, ele não pode acessar a Zona Sul de uma maneira plena, tranquila, porque ela é toda feita para que isso não aconteça, a cidade. No fim de semana, o metrô, ele começa a parar na metade, né? O trem só vai até metade da cidade. O metrô não vem até a minha casa. Eu tenho que pegar um ônibus para até o metrô, depois eu pego o metrô até, faço baldeação na Estação de Sá, e depois eu pego um outro trem para chegar no centro, na Zona Sul. Olha quanto trajeto nisso. Sim. Sacou? Por que que isso acontece? Sabe? Por quê? É um muro invisível. Não, a cidade só consegue comportar a nossa existência nesse ponto, como suburbano, eu posso falar nossa, né? Enquanto sujeitos que estão indo lá pra prestar serviços, pra trabalhar. Como disse lá o... É, como quando, a gente, enquanto cidadãos que tem que se divertir, que tem desejo, aspirações, eles não querem saber da gente. Sim. Eles só querem, cara, saber. É muito assustador isso, cara. É muito assustador porque, como eu falei, cara, é um muro invisível numa perspectiva objetiva mesmo. As pessoas não compreendem quando fazem. Quando o cara fala, mas por que que o ônibus não vai? Por que que o trem não vai, né? Ele é invisível porque algumas pessoas não conseguem sequer compreender o motivo pelo qual há uma tecnologia que aponta para esse impedimento. E as pessoas dizem, ó, lá os brancos causam negros. Exato! E assim, por exemplo, o meu irmão, né? O meu irmão, como eu já disse isso, né? O meu irmão hoje em dia ele se identifica como negro. O meu irmão, que isso foi uma questão, aquela coisa do momento que a pessoa começa a se identificar como não branco, né? Enfim, o meu irmão nunca pisou, sei lá, poucas vezes ele pisou no centro do Rio, ele nunca pisou na Zona Sul. Sabe, outro dia eu lembro quando eu tava no doutorado, aí eu tava andando com um amigo meu. E eu falei pra ele assim, cara, eu nunca andei na Lagoa, Rodrigo de Freitas, que é aqui, né, o cenário daquelas novelas da Rede Globo. Ele, como assim tu nunca andou na Lagoa? Eu falei, cara, nunca andei na Lagoa. Tipo, aí desci com ele e a gente deu uma volta na Lagoa. Tipo, nunca tinha andado na Lagoa, um cenário, tipo, programa tipicamente Zona Sul, sabe? Tipo, como assim? Eu sou um sujeito que tava num doutorado, numa das maiores instituições de antropologia do mundo, saca? Tipo, falo 3 línguas e nunca andei na Lagoa do Rodrigo de Freitas, sabe? Porque mesmo sendo esse sujeito, eu sou uma pessoa que mora no subúrbio da cidade. Então, tipo, eu não fui feito pra isso, eu não fui feito pra estar naquele espaço, saca? Minha existência, pra eu, assim, eu como branco, eu sou comportado ali, eu posso andar ali e não sou visto como um bandido, você, né? Não é visto como um intruso ali, né? É, mas assim, estruturalmente a cidade não foi feita pra que eu estivesse ali. Sim, faz de tudo pra você não chegar lá. Exatamente. Se você chegar lá é porque você realmente é um vencedor. É, e aí que tem toda essa trajeto da meritocracia, né, cara? Tipo, nossa. Que enfim, não vou nem falar disso porque isso é uma coisa que me dá tanta raiva, porque eu convivi com isso a minha vida inteira, as pessoas perguntando pra mim qual é a sua história. Eu falei, como assim, cara? Tipo, puta que pariu, cara. Queria que eu contasse pra ela um filme triste, sabe? Uma história triste. Pra ela... É, caralho, de superação. Puta que pariu, cara. Desculpa o momento revolta, mas enfim. O ponto, né, disso, né, que assim, o rap do Silva que conta que é a história de um sujeito que vai pro baile curtir e é morto. E é morto nessas situações de funk, né? É morto justamente por um sujeito que sucumbiu. Tem uma maneira que ele fala assim, sua alma. Quando ele vai falar sobre o assassino, né? Ele fala assim, sua alma estava ombreu. É exatamente, ele tá falando desse sujeito que sucumbe. Há um tratado quase cosmológico, se a gente for pensar nesse sentido, né? Entre aqueles que sucumbem, aqueles cuja alma se torna umbreu, né? E aqueles que, de certa forma, resistem. Você pode pensar nisso, por exemplo, no Zé Pequeno e o Bené, por exemplo. Porra, ótimo exemplo, cara. né? O Zé Pequeno é aquele que sucumbiu. O Zé Pequeno, no momento, ele sucumbe, né, cara? Tipo assim, ele era incapaz de ter outras relações que não fossem relações de poder. Sabe, aquela forma que ele vai estuprar a mulher, sabe? A maneira como ele começa a se tornar ganância, toda a guerra, todo o fim dele é um fim. O anseio por, conta dessa... por acabar com o Cenoura, tipo assim, eu não consigo Isso. viver com o outro cara, eu tenho que ir lá e matar ele. Ele se torna uma pura máquina de violência. E o Bené, que era o contrário, né? O Bené, mesmo no crime, mesmo na criminalidade, era um sujeito que... Tanto que o Cenoura que mata o assassino do Bené, né? Você matou, como é que é? O sujeito mais gente fina. É, na verdade, gente fina. Foi o neguinho que matou o Bené por acidente, né? Porque ele queria matar o pequeno. Isso. E aí o Cenoura mata o garoto, não é isso? É isso. Não lembro. Enfim. Agora. Mas é isso. É, e assim, da mesma forma, e você tem vários personagens, né? Tipo, aquele menino que é morto, porque ele também é. Os meninos da caixa baixa. Não, o outro lá, o que, enfim, que mataram o pai dele, né, tipo no... Ah, pode crer, mas esse menino não tem nome, né? Isso, né, então, mas ele também é o puro ressentimento, né? Entra na gangue do Galinha, a mando do pequeno, né? É, e uma das coisas interessantes é que o recrutamento das gangues é pro puro ressentimento, né? Exato, né? Ah, o cara me esculachou e sei lá o quê, bababá. O ressentimento... Deu um tapa na minha cara, deu um chute no meu corpo. Isso, então o ressentimento se torna a máquina de contágio, né? E o funk fala sobre isso. Por isso que essa ideia de desabafo é fundamental, né? E quando o Estado começa a atacar o funk, e isso é uma coisa assim, pra quem não sabe, baile funk no Rio de Janeiro, no geral, sobretudo os bailes de favela, são sempre ilegalizados. Saca? Tipo assim, eles são tornados ilegais pelas forças do Estado. Então, a maioria dos bares, para funcionar, eles... Eu vou falar disso. Eles funcionam pagando propina para as forças do Estado, vamos colocar assim. Entendeu? Tipo, muitos bares funcionam à base de propina. Porque, do contrário, a polícia vai chegar lá e vai acabar com o baile. Sabe, entendeu? Tipo, inclusive isso força os bailes irem mais pra dentro das favelas, que vão chamar se tornando bailes exclusivos, né, das facções e tudo mais. Então, inclusive esse é um dos movimentos que força, que prolifera, faz proliferar a emergência dos proibidões num determinado momento da história do funk, né? Momento que, quando você tem uma repressão dos bailes, do entorno dos bailes, os bailes de clube praticamente acabam. Sim. Então os bailes se tornam bailes da favela. E aí esses bailes mais no entorno da favela, que também agregavam pessoas muito diferentes e tal, começam a ser reprimidos, né? E aí eles começam a adentrar cada vez mais pra dentro. Então, eles começam a ser, justamente, nesse processo repressivo, os bares que eram da Furacão, sei lá o quê, começam a ser capturados também. Então, assim, aí começa a emergir, prolifera, no final dos anos 90, prolifera a quantidade de proibidões por conta da repressão policial. Saca? Tu vê como é que a repressão estatal funciona? Entendeu? Da mesma maneira que as ações do Caveirão criam revolta e fazem com que pessoas ingressem no tráfico, porque isso é um efeito, sabe, qualquer um sabe que acontece isso. A repressão dos bailes também causa essa captura da máquina pelas facções. Então as pessoas não, assim, é impressionante como uma coisa vai levando sempre a outra, sabe? Então, no lugar de existir um diálogo, não, existe pura repressão, porque é assim que porque isso é o Estado. O Estado é isso, né? O Estado é puramente isso. É, a face do Estado é a repressão. Pra gente, pra nós que somos brancos citadinos, que somos privilegiados, o Estado, por vezes, ele tá um pouco mais douradinho. Sim. Tá mais, ele tá, justamente, a nossa segurança, ela é garantida pela repressão, pela pura repressão desses outros. É. Saca? E esse que é o ponto, né? Tipo, não é, mas assim, como uma das formas, assim, mais ou menos nessa época também, vão emergir um outro tipo de funk. Eu gosto bastante, particularmente desse funk, desse tipo de funk. Cujo expoente máximo é um funk mais recente, então vai fugir um pouco desses funks clássicos que eu tô botando aqui, mas quem escutar vai se emocionar. Essa aqui, ó. Romeu, Nobre Vagabundo. Cara, essa música é linda demais, Cara, essa música é muito linda, Deus. Essa música é muito linda, cara. E essa música foi escrita pelo irmão dele, né? O irmão dele foi uma pessoa que ingressou no sistema carcerário, enfim, tinha passagem, e saía morto. Né? Tipo, ele escreve a música, digamos, como se fosse. Ele se coloca no papel do irmão dele e canta a música a partir da perspectiva do irmão dele, sacou? Sim. É uma música em homenagem ao irmão. O Romeu, o MC Romeu, ele é um moleque fudido aqui da Vila Kennedy, sabe? Aqui perto de casa, sacou? Então, tipo, foi criado sem pai, saca? O irmão dele era do tráfico, a mãe dele morreu e tal. Tanto que tem toda uma interpretação que a rainha da música, né? É a mãe dele, né, assim, cara? Não, tipo... o interesse romântico dele, né? É, mas assim, ele modifica tudo, porque vira uma história de um homem e uma mulher pela qual ele é apaixonado, saca? Tipo, e só que parece que a história real era do irmão dele e a mãe dele, sacou? Uhum. Tipo, então ele teve que modificar pra fazer uma música de amor. Pra, sei lá, mas eu acho que é um bom jeito de lidar com esse. É até meio óbvio, né? Sabe? Eu acho, sim, cara. Sim, com certeza absoluta. É bem. Mas assim, é uma boa forma de lidar psicanaliticamente com esse processo, né, cara? Imagina, né? Mas tem uma outra. Que eu acho, essa é também de rasgar o coração, que é essa aqui, ó, MC Bobô Alvará. É, agora só falta um mês, logo logo vai chegar a minha vez, eu vou poder gritar, vem Deus meu Alvará, aí eu retorno pro morrão, recontra aqueles manos de questão, os amigos de questão, que saudades do morrão. Nossa, essa música, cara, bicho. Eu lembro que eu já tava muito afastado desse cenário de baile. Você já era universitário nessa época, se eu não me engano. Mas enfim, eu tava afastado desse universo. E eu lembro quando eu comecei a ver essas músicas de presos, né? Eu comecei a achar. Falei, cara, tem uma coisa interessante aqui rolando, saca? Porque você tem pessoas que estão no sistema carcerário. É, que normalmente são desumanizadas pelo imaginário público, né? E essas pessoas estão tendo voz. Sacou? Sim, com certeza. Então, absoluta. Essas pessoas não estão tendo voz, mas estão tendo uma história, elas estão tendo um sentimento, elas estão tendo. Humanizadas, todo... né? Isso. E que é um movimento fundamental, né? Tipo, a desumanização dessas pessoas passa justamente pelo seu silenciamento. Né? Elas deixam de ser só um número, né? Uma estatística, e passam a ser o filho de alguém, o marido de alguém, o pai de alguém. Isso, né? Inclusive, e isso é interessante porque pra uma questão, isso funciona até como um processo de, sei lá, aquela coisa, imaginaram um processo de ressocialização, aquelas coisas todas, mas assim, tem uma coisa interessante, por exemplo, que pouca gente lembra disso, que o MC Sapão, que hoje em dia é muito conhecido, né, talvez um dos grandes astros atuais do funk, a música original dele é essa aqui, a música que estourou é essa aqui, ó. La ya la ya la ya la ya la ya para pa para pa chap chura. La ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya para pa chap chura. Eu canto, só assim os mares vou espantando, com fé em Deus e esperança se acalmando, pois tudo passa o sofrimento. Eu sei cantar essa música, é uma carta que ele escreveu pra mãe, ele tava preso. E é onde ele tá falando que ele vai finalmente usar o dom dele, que é cantar. Então, isso pra, que eu ia perguntar, cara, essa história é real mesmo? É história? É real, cara. Ele tava preso. Isso é uma carta que ele escreveu pra mãe dele. Que coisa. Tá ligado Sapão, nisso, cara? Mano. Entendeu? Tipo, esse que é uma questão fundamental, né? Tipo, o funk ele passa a dar voz, mais uma vez, a esses sujeitos que o Estado foi feito pra, assim, o Estado nos diz pra ignorar. Sim, esses sujeitos então, ele tava que dando... são, né, ó, esses sujeitos que são os que não consomem, né, os que são não sujeitos de fato pro Estado, né? Isso, então são os sujeitos, mais uma vez, é esse movimento antropofágico, né, de incorporação dessas tecnologias, do bárbaro tecnicizado, né, que vai dar voz a esses sujeitos, né? Imagina, cara, tipo, esses sujeitos não vão escrever uma ópera. Eles podem escrever, mas eles não vão ter, não tiveram acesso a, a essa educação formal. Esse cara escrevendo uma ópera é algo artificial, né? Tá ligado? Porque daí assim, ele buscando uma coisa de fora e replicando aquela coisa de fora. Mas nesse processo antropofágico, ele faria uma ópera a partir de uma realidade dele e isso se tornaria uma outra coisa, tá ligado? Isso! Ainda que exatamente. Ele fizesse uma ópera, seria uma outra coisa. Assim como o Miami Bass vem pra cá e vira outra coisa, a ópera viria e se tornaria outra coisa, sei lá, poderia estar fazendo um fado português e ia ser uma outra coisa se fosse, sei lá, um negro da favela cantando a história, sei lá, uma negra da favela cantando a história do marido que foi numa embarcação e não voltou pra Portugal. Não, brincadeira, não ia fazer sentido nenhum mesmo, né? Não, pode até fazer, mas por outros motivos. Mas enfim, o ponto disso é justamente essa antropofagia, ela é crucial, né, nesse processo de constituição, de quebrar essa muralha invisível, né? Tipo, de quebrar essa muralha, que não é só uma muralha da cidade, né? Nesses casos é uma muralha real, saca? Que nos impede de saber desses sujeitos. São pessoas que a gente vê como números, como vê como, sei lá, a gente só vai conseguir ver na capa do jornal, no, nesses programas estilo Balanço Geral, olha, escracho, bandido, saca? Não, essas pessoas são pessoas, elas têm vozes, saca? Quando eu digo, por exemplo, eu cresci com muitas dessas pessoas que passavam pelo sistema prisional, sabe? Cresci com muitas pessoas que ingressaram no sistema carcerário. Eu tenho parentes que ingressaram no sistema carcerário, saca? Eu sei o tipo de violência que essas pessoas sofrem lá dentro. Eu sei o tipo de violência que elas sofrem fora de lá, quando elas saem de lá, saca? E eu sei as violências que elas sofreram antes de entrar lá. Então, assim, eu, pela proximidade, eu não consigo ignorar isso. Agora, para as pessoas que não têm esse convívio, né? Eu imagino que seja, porque essas pessoas são levadas o tempo inteiro a ignorar essa questão. Sacou? Sim. Pra ele, o cara que rouba um carro é o bandido, é o cara que tem que morrer. Inclusive, a emergência desse fascismo que nos atravessa hoje em dia é justamente por meio dessa incapacidade que nós temos de conceber, né? O discurso do Bolsonaro, bandido bom é bandido morto, ele passa por isso, pela essa incapacidade que nós temos de conceber essas pessoas enquanto sujeitos. Então, por exemplo, num cenário como esse, a música do Sapão, Eu Sei Cantar, a trajetória do Sapão, sabe, a trajetória do Bobô, a trajetória do Romeu, né, ajudam a aumentar, vamos falar um termo do Primo Levi, a imunidade da população a esse tipo de discurso fascista. Sacou? Por quê? Porque justamente o fascismo, ele se apoia, o ponto crucial do fascismo é a desumanização de seus inimigos. É a definição, né? Isso. Tu vê a maneira como os nazistas cuidavam, né? No sentido do cuidar, não do cuidado bom, mas no sentido negativo da palavra. É, como eles cuidavam dos judeus, não só dos judeus, mas em sua maioria dos judeus, que estavam sob seu domínio nos campos de extermínio e concentração. A ideia de tratá-los como figuras, né? Bonecos, manequins, sabe? Figuras. Porque era justamente isso. Eles não podiam ser tratados enquanto pessoas. Qualquer saca? Coisa e essas músicas rompem esse silêncio. Fala. Não, qualquer coisa menos um ser humano, né? Isso, né? E aí é interessante porque aquilo que eu falei daquela música do Miami Bass, né? Tipo do Your Mama's on Crack Rock, né? Tipo, que o Miami Bass fazia muito isso, né? Que era pegar um tema pesado com uma música mais festiva, de certa chocante, maneira. Né? E criava uma dissociação, né? Uma coisa dissonante. E a pessoa ficava assim... Tá, cara, eu tô dançando aqui pra música do MC Romeo, saca? Tipo... Mas é um cara que tá falando que foi preso, que vai ficar um tempo preso, vai longe da esposa, da namorada. Imagina o sofrimento desse cara. Mas ao mesmo tempo eu tô dançando. E aquilo vai suscitando emoções, vai suscitando toda uma energia que me ajuda a lidar com essa realidade. Sacou? Mesmo que essa realidade não seja minha. Sim. Esse é um ponto. E assim... Só que existia uma outra coisa dessas músicas, né? Que é, por exemplo, a gente falou dessas características do Miami Bass. E depois a gente vai falar da outra, que é a sexualização do Miami Bass. Uhum. Mas tem uma coisa, um elemento que fica meio perdido aí nesse meio. que é o freestyle, né? Que é o caráter romântico de muitas músicas de freestyle do Stevie B. Stevie B era o sucesso dos bares, Linear, sabe? Esses caras estavam cantando músicas sobre músicas de amor. Sobre onde que isso vai parar? Românticos, né? É. Hã? Sobre relacionamentos românticos, né? Isso, né? Onde que isso vai parar? É, foi muito difícil escolher essa música. Foi a no música ícone, mais difícil de escolher. É, saudades do El. É, assim, vou falar do cara que estourou esse movimento, né? Que foi esse sujeito aqui, ó. Latino, né, cara? Tá latino num programa, mas... Quem diria, hein? Já tocou Los Hermanos e agora toca latino. Não, latino é melhor que Los Hermanos, pelo amor de cara, Deus. Cara, não. É inevitável, né, cara? Essa comparação. É porque o latino, cara, o latino era um cara que tinha... Ele tem uma escola de baile charme, né? Assim, tem uma música do Marquinhos e Dolores, né? São dois MCs daquela época, que é o Rap da Diferença, né? Ficou muito claro, muito conhecido. Qual a diferença entre o charme e o funk, né? Um anda bonito, o outro elegante. Sim. Né? Você pode botar pra tocar essa música, claro, hein? Claro, tá subindo aí. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Fala de uma... Assim, quando você teve o baile charme, no começo, o baile charme e o baile funk, né? Eles andavam muito lado a lado, né? É como se fossem primos, sacou? Sim. O baile charme, ele tinha um estilo diferente, com músicas mais românticas, tinha uma pegada mais do soul, assim, entendeu? O baile funk já tinha uma pegada mais... Tocava-se muito freestyle no baile charme, né, também, mas era esse freestyle mais romântico. Enquanto o baile funk tocava-se freestyle romântico, mas em geral o freestyle deles era aquele freestyle mais pegado, né? O eletrofunk também, ou o Miami Bass. Uma das questões interessantes, né, é que o baile charme, quando teve a nacionalização do funk, o baile charme se recusou a isso. No baile charme existia uma ideia de manter-se meio que fiel. Existia um assentamento no baile charme, sacou? Ao contrário do funk. Então, por exemplo, até hoje tem um baile charme aqui perto de casa, né? O Ponte Chique Charme, que é muito famoso. E tem vários outros bailes de charme aqui na região que mantém-se mais, sei lá, mais ou menos. Se eu for no baile charme hoje, é mais ou menos o que eu vivi na minha adolescência, sacou? Tá estagnado ali. É, não, estagnado é um bom problema. Tem um assentamento. É uma palavra horrível. É, porque parece que ele não se transforma, mas ele tem um assentamento, saca? Porque a galera fazendo passinho, dançando, um monte de coisa. Inclusive, a dança muda muito, né? Quando eu fui pro baile, existia o passinho, né? Era coletivo que se fazia o negócio, né, cara? Hoje em dia a coisa se complexificou num nível assim que eu não consigo nem acompanhar. A coisa do passinho, é um passinho mesmo, passinho, esse passinho que as pessoas. A batalha do passinho e tal. É uma coisa muito rápida, muito técnica. É muito técnico, né? Um negócio assim, poxa, eu fico fascinado com isso. No famoso próximo segundo episódio, né? Todos os programas que a gente faz vão ter sempre segundo episódio, né? Sim. No segundo episódio do funk a gente vai falar sobre o passinho, cara. Entendeu? Tipo, mas por enquanto, quem tiver curiosidade, veja o documentário A Batalha do Passinho pra entender o que eu tô falando. Vai ter link. Enfim. Espero. É. Enfim, então o que acontece? Várias pessoas que cresceram nesses baile charme, né? O baile charme tinha um outro estilo de vestimenta. Por exemplo, o funk carioca tinha um estilo de vestimenta muito inspirado pelos MCs do Miami Bass. Saca? Tipo, eles tinham aquele boné, aqueles casacões e tudo mais, boné de time de basquete. Eu me chamo Orlando, eu tinha meu time de basquete, eu tinha meu próprio boné personalizado, olha só. Primeira vez que meu nome era alguma porra. E aí, o que acontece? Sério, eu tinha o maior orgulho disso, cara. Tipo, o maior orgulho, tipo, de ter um time com meu nome. O time era ruim, né? Mas, tipo, E aí o que acontece? Essa galera, né? Essa galera que foi criada dentro dos bares charmes, como o Latino, né? O MC Marcinho. Toca o MC Marcinho, por favor, aí. Sobe aí. Marcinho também é um outro grande expoente. Assim, o Marcinho, inclusive, foi o cara que se manteve muito mais fiel às suas origens do Baile Charme do que o Latino depois, né? Mas essa coisa do Baile Charme, esses sujeitos que foram criados ali dentro, eles não tinham espaço pra invenção ali, né? Tipo, pra essa invenção nacionalizante, né? Então, porque os Baile Charme tinham muita resistência a isso. Então, eles vão pro Baile Funk, né? E dentro do Baile Funk, eles instauram essa ideia de que o baile era uma... Tipo assim, cantar sobre música romântica, sobre romantismo. Sacou? Sim. E aí, nesse momento, quer falar alguma coisa, cara? Não, que eu ia falar, assim, é interessante como tem esse código estético, né, cara? É, algumas pessoas podem achar, sei lá, existe uma série de interpretações que podem ser feitas, mas esse código estético que difere, e é natural, né? Ninguém chega e fala assim, não, a partir de agora todo mundo vai usar esse tipo de roupa, a partir de agora todo mundo vai usar aquele outro tipo de roupa, mas não, em todos os aspectos, e você pode, não precisa ir tão longe, né? Não precisa ir num baile, que é uma coisa tão marcante na sociedade, né? Então, sei lá, se você vai na faculdade, a galera de história tem um jeitão, a galera de filosofia tem outro, e você, dependendo, você começa a caminhar naquele meio ali, você começa a verificar quem é quem naquele rolê, né? E esse lance dos códigos estéticos pra esse tipo de manifestação cultural, porra, é fundamental, né? Porque faz parte até da linguagem, né? A maneira como eles se comunicam uns com os outros, né? Não, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, né? Existia numa época, por conta de facção criminosa, existia um código de roupas que pertenciam a essa ou aquela facção. Entendeu? Então você não poderia usar determinada marca de roupa em áreas de facção ou determinadas cores em áreas de determinadas facções. Tem um episódio clássico que eu vivenciei aqui, que foi o chefe da favela local aqui, né? O Celcinho da Vila Vintém. E ele apareceu no meio do baile, chamando atenção, dando tiros pro alto, né? E falando assim: eu não brigo com cor, eu não tenho brigo com cor, pode ser qualquer cor aqui, eu brigo com alemão. Sacou? Então, tipo, era o código dizia que a gente podia usar qualquer cor ali, porque existia toda uma ideia de que não se podia usar roupa vermelha ali na região, porque a roupa do comando vermelho, enfim. Isso foi uma moda aqui no Rio de Janeiro, sacou? A roupa identificava, era um código que identificava não só o movimento do qual você participava, mas da área do qual você participava, a sua comunidade, sacou? Por conta da facção. Muito louco isso, né, cara? É, mas um dos pontos, assim, o Baile Charme tinha toda uma roupagem diferente mesmo, tipo, se você tinha uma camisa de botão, saca? Tipo, uhum. É aquela coisa mais, mais style, saca? Tipo, style é meio coroa, sabe? O bigodinho também era uma coisa dali. Enquanto o funk tinha um cabelo enrolado, o bigodinho já era uma marca mais do Bali Charme, sacou? E esses cantores, como o Marcinho e como o Latino, eu acho que foi um dos primeiros que realmente estoura no cenário nacional, né? Baby Me Leva, nossa, cara. Tava o tempo todo na Xuxa, né, cara? Era o tempo todo. Encheu o saco, assim, de tanto que tocava. E é interessante pensar assim, vamos aliviar um pouco a barra lá do pai do 12, né, cara? O saudoso 12. O Latino, ele foi um cara que continuou nesse processo antropofágico a vida toda, né? Sim. Boa parte dos sucessos dele são músicas adaptadas. Se a gente fizesse essa interpretação antropofágica que você faz desde o início nesse programa, o Latino talvez seria um dos grandes ícones desse tipo de processo, cara. Porque até hoje ele tá aí. Não vou entrar no mérito de fazer juízo de valor, se isso é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Mas é inegável que ele sustentou a sua vida inteira e ele ficou rico, ficou milionário. Ele jogou o jogo do capitalismo. Ele, inclusive, né, se tornou dono do 12, que talvez uma das maiores façanhas do Latino, é tudo fazendo isso, cara, né? Isso. Não quero entrar no mérito de julgar, mas o Latino é ruim porque fez isso, porque fez aquilo. Não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa do que apenas a minha avaliação estética de gostar ou não gostar de uma música, que eu acho que é importante salientar, né? Algumas pessoas podem falar, pô, mas todas as músicas vocês gostam? Talvez não, tem músicas que a gente ouve, que a gente pode passar aqui, que nem seja do meu agrado. Contudo, a análise que se faz aqui, ela tem que transcender a análise estética, pura e simplesmente, né? Ou a apreciação estética. E, de fato, fazer uma análise nesse sentido, análise estética, sim, e análise social do que significa aquela música, que é muito mais importante do que a minha apreciação mesma, né? Exato, assim, uma das questões fundamentais, assim, por exemplo, quando chegar mais pra frente, vamos falar de um monte de músicas que, por exemplo, talvez eu não tenha tanto apreço assim, né? Tipo, porque nessa época eu realmente não quando essa fase do funk de putaria, por exemplo, o primeiro funk de putaria, eu já tinha me dissociado muito dessa coisa, sabe? Eu, inclusive, olhava, pô, cara, sério, o funk começou a entrar pra pornografia. Hoje em dia eu mudei bastante de ideia sobre isso, mas na época eu tinha uma visão até moral, bem moral sobre esse processo, né? Sobretudo quando fui olhar com mais atenção pro que tava rolando ali, e esse que é um ponto que é interessante. E muitas pessoas falam isso pra gente, né? Quando você vai olhar pro... Porque quando a gente tá muito localizado, por exemplo, a gente é branco, citadino, saca? Eu migrei fundamentalmente pro meio do rock, pro punk carioca, assim, punk suburbano. Que punk suburbano não é que nem o punk. Se bem que o punk paulistano também tem uma relação com rap, né? Então, aqui no punk carioca, você vê, por exemplo, o Marcelo D2, né? A gente sempre teve uma. A gente vai recuperar o samba e o hip hop pro meio do punk, né? Aqui também. Mas o. Não tem, o purismo é do metal, né? O metal que é o purista, né? O truzão. Cabe uma análise aí também. Não dá pra fazer assim, não dá pra jogar tudo nos meus balaios porque cabe uma análise, mas ok, fica pro programa de metal. Toquei em ponto sensível, hein? Não fale mal do meu black metal. Não fale mal do meu black metal. Não, é sacanagem. Nem sou assim. Mas enfim. Não, mas uma das questões fundamentais, assim, era que muitas dessas músicas, Orlando, fui começar a apreciar mais quando eu comecei a prestar atenção em todo o contexto de sua formação, na proposta dessas produções, saca? Sim. Então, por exemplo, muita gente veio falar pra gente do Axé sobre isso, né? Muita gente virou o nariz quando a gente falou que ia fazer um programa sobre Axé. E aí chegou e falou assim, caraca, cara, eu mudei, ganhei uma playlist nova. Sim. Saca? E assim, muitas dessas músicas também sobre de funk aqui, que eu não tinha apreço inicial, saca? Depois eu fui olhar e fui saber a história dessas pessoas, sabe? Por exemplo, quando eu fui saber, por exemplo, a história da Daisy Tigrona, cara, eu falei, caralho, puta respeito que eu tenho pra essa mulher, cara, agora, sacou? Tipo, aquele funk não era só uma bobeira que eu achava, saca? Tem muita coisa envolvida nisso. Tem muita coisa sendo mobilizada ali. Tem resistência nisso. A gente, se é uma resistência que vai afetar a nossa sensibilidade, que é outra coisa, saca? Mas assim, eu por exemplo, eu passei a gostar de muitas dessas músicas, sobretudo essa parcela sobre funk de putaria, por conta desse episódio. Eu falei, caraca, fui pesquisar e tinha coisa bem interessante sobre isso, saca? Mas enfim, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Esse negócio fala da pessoa ganhar uma playlist é porque quando você cria, né, esse suporte do significado da música, ela é muito maior, tá ligado? Igual no último programa que te apresentou aí das músicas que apontam pra ditadura lá, você escuta uma música sem saber do contexto dela, ela tem um valor. Quando você compreende o contexto onde ela foi composta, o motivo, né? Por exemplo, aquele rap lá dos indígenas que você trouxe. É uma música que, se você pensar bem, tipo assim, em termos de produção, ela tá muito abaixo da maioria das músicas que se apresentam por aí. Mas quando você entende o motivo pelo qual eles estão cantando aquilo, porra, ela passa na frente de uma porrada de música. Eu acho que isso é fundamental também na proposta do programa, tá ligado? É construir um suporte ou um assentamento, como você falou, maior para cada uma dessas músicas e para a história das populações que estão envolvidas nessa construção, né? Então, deixa eu falar uma coisa sobre isso. A gente tá sendo antropólogo aqui. Eu sou antropólogo, né? Assim, meu doutorado é em antropologia. E assim, o que eu entendo como a minha missão, de fato, é fazer uma ponte. Traduzir coisas que, de outra forma, seriam localizadas, saca? Para um público mais amplo possível, saca? E fazer com que aquilo afete essas pessoas e que haja uma relação, tipo, quase uma... O Hakimi vai chamar de um terrorismo simbólico, né? Tipo, minar a razão ocidental por meio desse tráfico de ideias, entendeu? Então, o que eu faço com os povos indígenas, a tradução da que eu faço da filosofia política Aikiwara, né? É para que pessoas que não falam Aikiwara possam entender que há ali não apenas todo um vocabulário político extremamente rebuscado, extremamente profundo, extremamente potente, e que de alguma forma, no consumo dessas ideias, elas possam modificar seu próprio vocabulário. Saca? É uma coisa que o Guimarães Rosa falava, de uma tradução que trai a linguagem do tradutor. Sacou? Então, por exemplo, e quando eu me empenho nesses processos, e por isso que eu acabo gostando muito dessas músicas, é porque eu me deixo afetar por elas, porque esse esforço tradutivo passa por isso, né? Entender não apenas o contexto de produção, né? Mas entender os afetos que aquilo está mobilizando e as potências que esses afetos estão trazendo consigo, saca? Então, assim, eu acho que quando a gente está fazendo isso, quando eu digo assim, porque a nossa maneira, o nosso pensamento político é muito estreito no reconhecimento da potência política do outro, né? Se não citou Marx, não está sendo resistência. Exatamente. Sacou? O que eu estou falando para as pessoas assim, vamos alargar esse. É óbvio que há uma arrogância nisso, né? Tipo, vamos alargar esse pensamento político aí, saca? Enfim, o cara pode falar, o cara pode ser muito mais potente para resistir do que o cara que está citando Marx. Sacou? Sim, o cara pode estar citando Marx, fazendo um discurso totalmente vazio, totalmente inócuo, e aí tem um cara que tá falando de espírito, tá falando de Exu, e ele tá produzindo uma coisa muito mais potente do que aquilo, saca? Entendeu? E vamos condicionar o que esse cara tá fazendo. Isso aí é luta de classes, isso aí é elaboração secundária. Não, brother, isso aí é macumba, isso aí é ritual, isso aí, sabe? Tipo, isso aí é caruara, isso aí é, sabe? Entendeu? Esse que é o ponto. E quando a gente vai falar isso do funk, por exemplo, então, por exemplo, o Latino. O Latino é um cara que eu não gosto mesmo da carreira dele posterior. Mas assim, há de se entender que há uma proposta ali. E essa proposta replica continuamente, né, esse processo antropofágico do funk, de transformar algo que vem de fora numa coisa própria. Concorde você ou não, aprecie você na sua proposta estética. Eu não aprecio 99%. Essa Baby Me Leva, eu gosto dessa música. Ela me traz um afeto pueril, sabe? Eu lembro das dancinhas e tal. E essa música tem umas inovações, porque tem umas coisas de vocal. O funk, esse funk melódico, esse funk romântico, ele sempre teve uma atenção muito maior ao vocal do que o outro, do que aqueles funk dos MC. Né? Que de certa maneira é muito mais democrático, né? Porra, pensa no Claudinho, sabe? Sim, com a língua presa. Com a língua presa, né, cara? Os caras sem ritmo cantando, sabe? Tipo, assim, é interessante assim, porque essa acessibilidade da música é fundamental. Sacou? Entendeu? Tipo, porque essa coisa que hoje em dia as pessoas olham pra esse funk antigo e olham, pô, isso era meio tosco. Não, cara, isso não era meio tosco, isso aí era democrático mesmo, saca? Tipo, qualquer um podia pegar um funk e começar a tocar. Você começava a bater palma, tava produzindo funk, sim, sacou? Pode crer, né? Então, e é engraçado você pensar que às vezes há uma puta romantização, e eu não tô, em hipótese alguma, diminuindo o que aconteceu lá na Europa, óbvio que não, mas há uma puta romantização com o movimento punk e tudo mais, mas porra, sabe, essa simplicidade de você batucar numa caixa, de você pegar um equipamento que foi desprezado pela companhia e fazer música a partir daquilo e construir uma estética própria a partir daquilo, é um processo que, assim, que ele, obviamente, não é intencional. Mas quando acontece, porra, é um puto efeito, é um fenômeno que deve ser, sei lá, aplaudido. E a gente aplaude lá pra, né, pra simplicidade do punk, e aqui o funk carioca, né, é lixo. Isso, é, né? Ou quando ele é reconhecido de alguma forma, é com uma certa condescendência, saca? Ah, que legalzinho, que divertido. É música boa pra rebolar na festa, mas não é música boa pra pensar. Por quê? Pra dançar, esses caras estão bem doido, né? Mas... É, por que que isso, sei lá, vamos ser sinceros, assim, eu não vou estragar uma das piadas do Benzino, mas, tipo assim, isso é muito mais potente do que, pô, 90% de música de rock. Sim. Saca, tipo, vamos pegar no hair metal, saca, qual era a potência? Muitas daquelas coisas, saca, toda aquela idolatria machista, racista que existia naquilo. Entendeu? Tipo, então... Nenhuma. Hã? Não, nenhuma, né? Comparado com essa. Esse que é o ponto, né? Tipo, o rock e a música do música de protesto, música de... Não, cara, o rock, vamos lá, a pequena parcela dele foi isso, de fato, né? Uma outra grande parcela é, na verdade, a redenção do homem branco medíocre, né? Esse que é o ponto, né? Tipo, que se elabora numa vida de rockstar e tal. Mas, enfim. Então... Mas e essa coisa que é interessante, essa coisa da acessibilidade do funk, né? Dessa questão do funk, né? De dar voz a esses outros, né? É engraçado como ele opera esse movimento de uma maneira intestina. Quando eu falei lá atrás, né, que o funk, nesse momento do Marcinho, do próprio Latino, você tem esses... Ele tá dando espaço, ele tá saindo desse ambiente extremamente masculinizado, né, das brigas do baile de corredor, e vai pra esse baile mais democrático, com mais mulheres, né? Então você tem a presença feminina, né, no funk. Só que é muito interessante que essa presença feminina no funk, ela não se conforma ao segundo plano, né? Sim. Tipo, ela não se conforma em estar ali só dançando, só servindo de agrado, né? Paisagem, né? Isso, né? Logo no primeiro, assim, eu vou recuperar a memória dessa que se auto-intitula a primeira fruta do funk, né? Que é MC Cacau. Eu sou da antiga, não tô de bobeira. Sou nego Shiva, tipo Ali do Madeira. Só pra relembrar. Solta aí, DJ. É muito amor, mas eu tô solteira, mano. Fiquei essa semana, pois é, por causa dos dedos de borrado, pra todas apaixonadas, tá bom? Vamos lá? Minha princesa, quanto tempo se passou? As noites frias e eu lembrava de você, e hoje me pergunto, aquele dia que eu te vi, meu coração... Saca, tipo... É verdade, MC Cacau é a primeira fruta do funk. Pensa. Ela se auto-intitula isso, ela é a sua primeira fruta do funk. A MC Cacau, pra quem não sabe, eu imagino que muita gente que tá aqui não sabe disso, né? Não sabe que a MC Cacau, ela... Enfim, ela tem uma carreira própria e, de repente, um momento, ela começa a namorar o MC Marcinho. E, assim, eu vivi isso de uma maneira muito intensa porque o MC Marcinho é aqui de Bangu, né, cara? Entendeu? Tipo, era um digamos, era o nosso rockstar, saca? Tipo, cara, eu vi o MC Marcinho ontem aqui na praça, sabe? As coisas rolavam assim, isso. Sério, eu era muito louco. Tu ia na praça, tava o MC Marcinho lá trocando ideia com os caras, entendeu? E aí o MC Marcinho e ela tinham um caso, elas namoravam, né? E aí depois eles brigam, sacou? E aí ela escreve uma música chamada A Resposta. Sobe ela aí. Essa música, A Resposta, e várias outras músicas da MC Cacau fogem muito do estereótipo da mulher que tá esperando o homem, saca? Ela esculacha o Marcinho nessas músicas. Ela dá um esculacho de dormir com a orelha quente, sacou? Entendeu? E aí, tipo, depois eles vão fazer uma música de reconciliação, né? Aquela, porque eu te amo, te quero, saca? Tipo, e que eles estão celebrando a reconciliação. Hã? O retorno. O retorno deles. E só que uma questão interessante disso, né? Que, justamente, essa primeira mulher do funk que tá ali, não foi a primeira mulher do funk, existia outra, mas a primeira que ganha uma grande proeminência no cenário, né? Ela justamente tem como uma essência esse papel em submisso, né? Tipo, então é o funk dando voz às pessoas que eram invisibilizadas dentro do seu próprio movimento. Sacou? Então, assim, essa ideia de ele ser amplamente democrático, esse esforço sem assentamento, eles se convergem, ao tempo inteiro estão emergindo essas vozes que a gente nunca escutou antes. É o traficante cantando, saca? É o cara que tá preso. São as próprias mulheres dos bailes. E elas estão sempre cantando aquele humor que eu falei, né? Nesse caso não é humor, mas há uma... essa oposição de gênero, né? Ela tá implícita aí. Ela tá esculachando MC Marcinho nas músicas. Sacou? Chamando ele de moleque. Chamando ele de moleque. Tu é moleque, cara. Tu não é homem, tu é moleque. Entendeu? E isso que é interessante. Lembra aquele documentário que eu falei que as mulheres estão zombando dos caras? Os caras são tudo machãozinho, mas na hora. Sacou? E uma das coisas interessantes dessa coisa dessa revolta, né, do feminina no funk, né, tipo, vamos colocar assim, ela, porque ela vai ser fundamental para, digamos, da explosão do funk, porque até então, esse momento, o funk, ele era, ainda que tivesse na Xuxa, ainda que tivesse vendendo discos, CDs e tudo mais, ainda não era, digamos, um fenômeno nacional, saca? Tipo, era uma coisa meio restrita ainda, né, cara? Tipo, tava ali, tava naquela coisa. São as mulheres, justamente, que vão estourar o funk no Brasil, né, cara? Que é com o tal do funk sexual. Vamos colocar a percussora, a grande percussora desse movimento, né? Que não é a talvez a maior expoente, mas é a percussora, que é essa aqui, ó. Daisy Tigrona, cara. Daisy Tigrona. Quando eu vou ao médico, sinto uma dor. Quer me dar injeção? Olha o papo do doutor. Injeção dói quando fura, arranha quando entra. Doutor, assim não dá, minha poupança não aguenta. Tá ardendo, mas tô aguentando. Arranhando, mas tô aguentando. Essa música. Tu quer falar alguma coisa, não, Barba, não, sobre não. Essa música? Eu tô cada vez mais distante disso, cara. Essa que é real. Cara, e é interessante, assim, como essa música da Daisy Tigrona, né? Porque lembra que a gente tava falando sobre as tradições que o funk vai recuperando, né, dentro de si, né? Tipo, ele não é só uma invenção sem sentido, né? A gente falou, o funk não tem assentamento, mas ele tem história. Né? E ele tá sempre indo nessa história, né, e puxando essa história pra transformando, literalmente. Ele é uma transformação, né? Ele não é só uma invenção pura e simples, né, desordeira. Porque lembra que, assim, o funk romântico, ele emerge desse freestyle romântico, né? As montagens, o que a gente não falou aqui, mas a gente vai falar no próximo programa de funk, né, que tinham, elas são um desdobramento desses freestyles mais eletrônicos mesmo, do eletrofunk, inclusive, né? Mas, tipo, enquanto a base do funk mesmo em si é o Miami Bass, né? Tipo, nessa época, você tem o Miami Bass, né? Ele tinha essa coisa da sexualização, né? Da sexualização extrema das suas letras, né? Tipo, Missile Horn, The Live to Crew, por exemplo. Então, isso vai ser recuperado, né? Justamente por essa tradição de mulheres que vão pegar o microfone, elas são as primeiras e começam a cantar músicas de putaria. Sabe, de músicas sensuais. E muitas delas têm uma coisa desse trocadilho, né, cara? Por exemplo, essa música da injeção da Daisy, né, cara? Tipo, outras são bem mais explícitas e diretas, né? Como a Tati Quebra Barraco, né? Que vai falar explicitamente sobre os assuntos. Ou a Valesca Popozuda, né? A Gaiola das Popozudas e tudo mais. E várias bandas, vários conjuntos. Nessa época tiveram vários conjuntos, né? Que surgiram sobre isso. E algumas interessante que muitas dessas músicas, né, cara, tipo, estão cantando, né, estão dando voz a pessoas que normalmente estariam caladas nessas situações. Porque, assim, historicamente, nesses espaços estariam calados. Saca? Que quando elas foram introduzidas no funk, né? Acabou os bailes, chegaram as mulheres, elas eram encantadas pelos, por exemplo, Claudinho Buchecha ou por outros desses sujeitos, como algo a ser conquistado, saca? Gatinha, quero te ver. Aí, né? Isso, né? Aí elas pegam um microfone e falam assim: opa, peraí, não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. E eu não vou, não apenas não sou um agente passivo, como eu não vou me conformar a esse ideal romântico de menininha que vocês estão esperando aí. Sacou? Tipo, eu sou um sujeito pleno, eu sou um sujeito que goza, eu sou um sujeito que tem preferências sexuais, e eu vou deixar explícito essas preferências, eu vou deixar explícito meus gostos. Sacou? Pega essa música da Tati Quebra Barraco aqui, ó. Intitulada A Mamãe da Putaria. Né? Cara, tipo, a Tati que é a barraco, cara, tipo, essas músicas que ela canta, você vai ver o tempo inteiro tem um sujeito masculino sendo esculachado ali. Sacou? Tipo, ela tem uma música mais nova sobre a qual a gente vai falar ainda, né? Cara, tipo, ela é o terror dos caras que se acham putão, sacou? Tipo, que é isso? Ela fala... se acha putão. Boa, melhor definição. Né, cara? Tem uma outra da Valesca Popozuda, né, cara? Tipo, que ela chega e, tipo, ela. É todo um diálogo dela contando pra uma outra pessoa sobre um cara, né? Da academia, né? Que espalhou na favela, escuta só, quem me comia? Eu fiquei de cara quente, poladona, eu fui cruel. Eu levei o otário. Como é que é? Pro motel. Na hora fiquei peladinho. Na hora bateu neurose. Além do peru pequeno. E aí ele não sobe? Vai, vai, seu pica mole. Vai, vai, seu pica mole. Tipo, acho melhor me cortar e botar a música em cima de mim. Mas você não vai fazer isso, né, Barba? Muito provavelmente não, né? Você tá Caralho, não, você vai fazer isso, pelo amor de Deus. Cara, você conhece meu modus operandi aqui, né? É, você vai me ferrar. Você tá aqui pra me fuder. Você tá aqui pra quebrar minhas pernas. Diz aí, quem refresca cu de pato é lagoa, né? Exatamente, falei disso, cara. Ai, meu Deus, cara. Mas enfim, essa música são músicas que ela pega um homem e fala assim: tu acha que tu é o quê, cara? E aí começa a esculachar os caras, né? E assim, óbvio que você vai ter um monte de homens que vão vir nessa esteira, tipo os havaianos, e esse cara aqui, ó, que é o Mr. Catra. Vem Mariana, Juliana, Julieta, Marieta, vem Aline, Yasmine, Jaqueline, Stephanie, Francine, vem a Carla, a Yara, vem a Maura, a Jussara, a Elisa, a Marisa, poxa, vem todo mundo, vem, vem, vem pra cá, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Para tudo. Né? Esse tipo, aí é, porra, conhecidíssimo, né, cara? Não tem quem não conheça essa risada. Inclusive, no rap do Golfinho tem uma risada dele no fundo, né? Nossa, cara. Enfim, esse cara transformou num personagem, né, do Rio de Janeiro, né? Ele se transformou numa espécie de entidade, né, cara? Ele tinha, sei lá, quantas mulheres, era uma coisa meio... Era quase uma versão do funk do Fela Kuti, né? Era uma coisa meio... E ele tinha um discurso missionário, depois ele lançou uma banda de rock, tá ligado nisso, cara? Sim, pode crer. Ele era um artista, saca? Tipo, e essa adesão dele, enfim, eu acho que o Mr. Krata seria um outro trabalho à parte, né, cara? Mas o ponto, assim, pra manter o foco, é que o funk, né, tipo, ele faz essa ideia do desabafo, saca? Entendeu? Tipo, agora você vai ver ele sendo aplicado a uma questão de gênero, né? Então essas mulheres se autodeterminando. Esse que é um ponto. Elas estão se autodeterminando. Essas músicas têm um efeito, né, de autodeterminação ali, né? Tipo, olha só, eu sou um sujeito que goza, eu sou um sujeito pleno. Tu vai ter um documentário chamado Sou Feia, Mas Tô Na Moda, que é inclusive uma música da Tati, né? Um refrão da Tati Quebra Barraco, que é muito que é estrelado pra essas mulheres, né? A Daisy começa a cantar e tudo mais. É, aparece a Daisy, a Tati dá uma também participa e tudo mais, mas enfim, esse documentário é interessante porque mostra a perspectiva justamente dessas mulheres. Que eu tô fazendo aqui é replicar o que elas estão dizendo, né? Porque esse é o ponto, né, que tá fazendo aqui. Elas estão dizendo isso, elas estão falando, olha cara, esse é o momento que a gente chegou e tá falando, as músicas são zoando os caras, essa música é eu falando, eu sou uma mulher, pô, eu gosto de sexo, eu gosto disso, eu gosto de putaria, sabe, por que eu tenho que ser o outro lado, por que eu tenho que ser a mulher romântica submissa que você quer? Sim. Sacou? Não, não sou isso não, e você vai ter que me aceitar desse jeito. Então, esse ponto, você tem, se inscreve dentro do funk um movimento de resistência, né, feminino, né, onde as mulheres estão ali se autodeterminando. Tem uma questão que eu sou obrigado a colocar. Tu quer falar alguma coisa antes de falar dessa questão? Não, que eu ia falar, né, análogo ao que você falou, né, da que não precisa citar Marx para ver a revolução. Você não precisa citar nenhuma pensadora europeia do feminismo, por exemplo, para falar desse levante, né, esse grito de libertação das mulheres no funk, né, cara? Eu acho uma parada muito louca, assim. Eu não sou estudioso dessa área, mas eu acho muito, muito interessante pensar como que surge isso, como que floresce isso, né? Tem uns trabalhos interessantes sobre isso, né, que vão analisar essas figuras sob o prisma do feminismo, né, vai falar sobre empoderamento, né, inclusive algumas dessas mulheres vão se dizer, vão assumir a pecha de feministas depois, né? Vão assumir o rótulo, tipo, até a música da MC Carol que a gente já tocou no programa, que eu acho sensacional, que ela é 100% feminista, né, uhum. Tipo, e que inclusive tem um discurso muito... digamos, certeiro sobre o problema, né? Da caracterização dessas relações de gênero no espaço da vida dela, né? Nesse espaço de favela. É uma autobiografia ali de si, né? Sim, é muito sim, bom. Sim. Eu tive a oportunidade de editar alguns programas lá para as meninas do Mulherio Podcast e alguns programas, acho que os dois primeiros programas delas eu editei e a gente usou umas músicas da MC Carol e, mano do céu, sabe, você se assusta, assim, com quão cru é o discurso dela, assim, né? É a mesma coisa que a gente tava falando sobre a realidade da favela, da prisma do crime, da criminalidade, né? Ela tá cantando uma vida, tá cantando uma questão que é inacessível pra muitas pessoas, né? Tipo, um lugar onde impera uma violência, não só na favela, a violência de gênero impera. Esse é um ponto fundamental, inclusive, deixar muito registrado isso. Sim, mas, não, assim, certeza absoluta. Mas onde tem, ela canta exatamente de uma maneira muito crua, muito aberta sobre a violência de gênero, que ela e a família dela as mulheres da família dela sofreram, né? Tipo, inclusive eu acho que seria interessante botar vários links, né? Tipo, de podcasts de mulheres que tratam desse tema de uma maneira muito mais apropriada do que a gente vai ser capaz de tratar, né, cara? Sim, tipo, dá pra colocar vários aqui. É, inclusive, enfim, mas o ponto, acho que é interessante, a questão que eu quero colocar aqui é que isso não tem a ver com essas mulheres. O movimento dela é totalmente legítimo de resistência, não, isso não diminui em zero a questão delas, né? O problema que elas colocam, mas é justamente como pensar como a sociedade envolvente só vai aceitar mesmo essas pessoas. Lembra aquilo que eu falei sobre o prisma do... nós que somos politizados, brancos, vamos aceitar o funk, que é o funk social, saca? Sim. Esse é o funk bom, saca? O funk que fala de bandido não é resistência. Por que a sociedade branca envolvente vai aceitar o funk sexualizado? Sabe? Essa aceitação da sociedade envolvente, ela também não é, digamos, uma reverberação daquela estrutura clássica de sexualização do outro, né? Nós podemos aceitar essas pessoas enquanto figuras que são sexualizadas, saca? Tipo, aceitar essas pessoas enquanto objetos de nossos fetiches sexuais. E isso é uma relação clássica do colonialismo, né? Tipo, a ideia dos trópicos sensuais, né? Inclusive, a David Grona, vamos recuperar pra tu ver como é que essas pessoas estão pensando isso de fato, tem essa música que fala exatamente isso. O nome da música é Madame, olha só. Já pensou sem a cerveja e a maconha o que seria do mundo? Já pensou o que seria desses machos sem a boca de veludo? Já pensou o funk sem a putaria, o que a madame iam fazer? Elas criticam, mas gostam e deliram na hora de fuder. Esse trecho que tocou aqui fala exatamente disso, de como a madame critica tanto as pessoas que estão na favela, critica tanto as pessoas que estão naqueles espaços, mas gosta do funk pra hora de fuder, sacou? Como aquilo alimenta a fantasia sexual dela. Sim. Então essa aceitação parcial e temporária é um efeito colonial, saca? Tipo, é um efeito do racismo, é um efeito da misoginia, saca? Tipo, porque há sim também toda uma, essa estrutura de controle, né? Essa estrutura colonial é uma estrutura masculina, né? Sim, então, é uma estrutura masculina que só vai aceitar determinados corpos, determinadas existências como objeto de sua sexualidade, né? Como objeto daquele aquele gozo fascista sobre o qual a gente já falou, né? Desse gozo egoísta, ele só consegue comportar essas mulheres ou até esses homens sob a forma de objetos sexuais. Óbvio que essas mulheres, esses homens que participam desse movimento também escapam disso. Eles conseguem produzir um discurso e eles entendem isso e vão resistir a isso, né? Mas é óbvio, é aquela tática que é o tempo inteiro, assim, por exemplo, a gente falou, por exemplo, o punk surge como um movimento de protesto, mas ele é logo capturado pelo mercado, né? Tipo, essas pessoas estão o tempo inteiro lutando contra essa captura, né? Estão sempre o tempo todo lutando contra esse processo, sacou? Sim. O que, que tu acha disso? Cara, eu acho sensacional, cara. Cada vez, assim, é complicado pra mim falar, eu, né, eu tô super distante disso, a minha realidade é completamente outra aqui no Brasil, aqui no, no em Curitiba, aqui no Brasil, olha as ideias. E, olha o ato falho, meu Deus do céu, cara. E assim, ver você falar, cara, é mergulhar na tua infância, na tua adolescência, cara, e tipo assim, a experiência que várias pessoas vão ter é a experiência que eu tô tendo agora enquanto eu gravo, tá ligado? E vou ter de novo quando eu for editar, tá ligado? Porque daí quando eu for editar vai ter as músicas. Vai, porra, pois vai ser é, maior, né, cara? Ainda, cara. Então eu quero dizer pra você que tá ouvindo aí, a minha experiência é maior do que a sua, tá ligado? Sacanagem. Cara, mas, isso, mas acho que é uma coisa interessante, porque assim, a gente fala o tempo todo do programa, várias vezes, sobre essa ideia do gozo contra o bozo, né? Cara, o gozo, ele é de fato, e a gente tá falando do desabafo, o desabafo tá no campo do gozo. Né, cara? Ele é de fato um mecanismo de resistência, de insujeição ao aparato fascista. Então, por exemplo, quando essas mulheres estão celebrando o próprio gozo, elas não estão também resistindo a esse mecanismo, né, de controle, né, de essa misoginia, esse machismo, esse aparato do patriarcado, de torná-las tão somente um objeto de reprodução, saca? Não passa por aí, porque assim, aquela coisa do eu preferiria não, saca? O gozo, ele é um dispositivo de resistência a isso, né? Então, a própria festa, o funk, ele é uma celebração do gozo dos oprimidos, sabe? Não é à toa que a sexualidade se torna um objeto deles, né? Porque é óbvio, o gozo passa pelo sexo. E pode passar pelo sexo de formas que a sensibilidade do branco cidadino contena, né? E isso a gente tem que sempre entender uma coisa fundamental, né? Esse moralismo que atravessa boa parte das nossas análises políticas sobre as coisas, entendeu? Então, por exemplo, aqueles sujeitos que têm a sua sexualidade marginalizada, aquele sujeito, quando a gente tava falando sobre o rito heteronormativo da minha infância, saca? Tipo, da tua infância também, né? Tipo, aqueles sujeitos que tinham sua sexualidade invisibilizada, sua sexualidade oprimida, o gozo dessas pessoas, sabe? O gozo sexual mesmo é um gozo de resistência, saca? Sim, com certeza. Tipo, o meu gozo e o seu gozo sexual é um gozo normativo. É um gozo normatizado, saca? Tipo, eu fui criado pra gozar. Você foi criado pra gozar. Somos homens brancos, saca? Mulheres não foram criadas, no sentido, tô falando da sociedade patriarcal, como que criou esses corpos, como condicionou. Ele não criou esses corpos pra isso, saca? Da mesma maneira como não criou os LGBTs na sua essência pra isso. O gozo dessas pessoas é condenado, saca? Então, quando essas pessoas estão gozando, estão celebrando o próprio gozo, estão celebrando a própria sexualidade, saca? Elas estão fazendo isso. Entendeu? Esse que é um ponto, assim. Eu acho que pra nós, homens brancos, héteros, cis, então, reconhecer isso, cara, é aquela coisa assim, o mecanismo é muito estreito, né, de reconhecimento da política do outro, né? Saca? Tipo, é muito estreito. O cara não tá citando Marx, ele não tá resistindo. Não, cara, não, pelo amor de Deus. Essa limitação, eu acho que é talvez o que mais afasta. Enfim, cara, não vamos entrar nesse mérito, porque senão a gente vai criar um programa sobre outro tema. Mas essa limitação afasta a esquerda da população que supostamente a esquerda quer defender historicamente, né, mano? É, né, não é só isso, né? E até porque a esquerda não tem que defender ninguém, né? A esquerda tem que escutar essas pessoas, né? Sim. A esquerda que tem que se defender. Da maneira mais vulgar possível, né? Não, não... É, a esquerda que tem que ser a esquerda que tem que ser defendida, né? Exatamente. São essas pessoas que estão defendendo a esquerda, né, cara? É esse que é o ponto. E as pessoas não se tocam disso. Sabe? A esquerda institucional não se toca disso. A ideia de tutela, saca? Que afasta, de fato, as pessoas querem tutelar essas pessoas, esses corpos, essas existências. Não passa por aí, né? É engraçado, né? Quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências dentro de um pensamento cristão à esquerda, o primeiro pastor com o qual eu conversei, na primeira conversa que eu tive com ele falou assim pra mim, ó, as pessoas dizem que Deus é a resposta, né? Que Jesus é a resposta. Mas quando você entra numa favela, Jesus tem que ser uma pergunta e não uma resposta. Porque a resposta, quando a gente chega lá, você não sabe nem o que as pessoas precisam e você já tá com a resposta, né? E essa perspectiva é também a perspectiva de esquerda, né? Já chega com a resposta, né? Já chega com a solução, sem sequer compreender qual é o problema daquela população. Cara, aquilo a gente já falou do programa do... As pessoas viram o desfile da Mangueira, nossa, que um desfile crítico e sei lá o quê, bababá. Pô, como assim, cara? O samba faz isso todo ano, como que vocês não estavam escutando isso? É que você não tinha sabe, visto, é aquela coisa assim. É, por exemplo, aquela coisa que eu falei no episódio do samba, sabe? O simples fato de você tocar, ó, um toque congo, saca? Tipo, um toque de cabula ali no coisa, é um ato de resistência, cara. Entendeu? Você praticar o terreiro, você praticar o samba, praticar o funk, já é um ato de resistência. Pode não ser o seu ato de resistência, mas é um ato de resistência. Sim. Pra essas pessoas, saca? E vamos falar? Manter-se vivo pra muitas dessas pessoas é um ato de resistência. Resistência. Você ser um índio, manter-se vivo, você ser um jovem negro da periferia, sabe? Manter-se vivo diante de uma máquina do Estado que tá ali pra te destruir, sabe o que é isso? É um ato de resistência. Acordar no dia seguinte, sabe? É um ato de resistência. Esse que é um ponto fundamental. Sacou? A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte. Contra a realidade social, vestida e opressora. Cadastrada por Freud. A realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituição e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. O ponto dessa que a gente tá falando disso, esse ato de resistência, né? Porque a gente falou da MC Carol, né, cara? Tipo, a MC Carol, que surge no funk com músicas como Minha Vó Tá Maluca, Meu Namorado É Meu Otário e Tô No Crack, saca? Tipo, que são funk que estão nessa essa ideia de desafiar o homem, mas tem um funk de humor ali, enfim, tem essa coisa de, pô, Tô No Crack, cara, tipo, Tô No Crack é meio que aquela música que a gente tá falando do MBase, né, tipo, que tá falando de um problema muito sério, só que de maneira divertida e cantando uma certa dissonância, sabe? Cara, essa mulher que dentro do funk, tipo, não se esperava, assim, a população cidadina branca não esperava, essa é só uma cantora de funk, essa mulher produz dois petardos, vamos falar assim, dois petardos, que é o 100% feminista. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com o olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. essa aqui que pra mim, caraca, delação premiada. De plantão, a bala como é fera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Puta que pariu, cara. A mesma mulher, esse é o ponto, a mesma mulher que tá cantando Eu Tô No Crack, que tá cantando Meu Namorado É Meu Otário, que tá cantando Caralho, Bateu Uma Onda Forte, essa mesma mulher tá cantando essas músicas. É isso que eu falo, não dá pra você dissociar uma coisa da outra. Ah, falar, ah, não tem consciência, não tem resistência ali. Tem sim, cara. A mulher cantando, eu, assim, Tô No Crack, tem uma resistência ali envolvida, uma resistência política, uma resistência cosmopolítica envolvida ali. Tanto que quando ela sente a necessidade de cantar uma música assim, vou fazer um vou fazer uma crítica que todo mundo vai, que vocês que estão aí nos partidos, vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. E ela vai e faz 100% feminista e delação premiada. Essa delação premiada, essa música sozinha desmonta esse pacote de medidas do Sérgio Moro. Sozinha, cara. Tipo, ela destrói. Ótima definição, cara. Porra, cara, tipo assim, ó, o Sérgio Moro com aquele argumento fraco, jurídico, merda, sacou? Ela chega e canta, tipo, ela destrói, ela vai descrever de uma maneira crua todo o aparato de tortura que é mobilizado contra a população preta, contra a população favelada, contra a população pobre. Saca? Enquanto os ricos são tratados com pão de ló e, sabe, delação premiada, o pobre é espancado na delegacia pra dar uma versão que o policial quer que ele dê. Sim. Sabe? Pra ser criminalizado de maneira compulsória. Confessar o que nem fez, né? Isso, entendeu? Essa mesma mulher vai fazer isso. Então, cara, tipo assim, e que tá? Ah, agora ela mudou de carreira, uma coisa assim, sei lá o quê. Não, ela vai, chega agora, lança Heavy Baile com a Crash Quebra Barraco, que é essa musicaça aqui, ó. A dura surda é Heavy Baile nessa porra, mano. Sou Tati Quebra Barraco, dispensa apresentação. Sou o terror dos carinha que pensam que são putão. Da CDD tem uma história pra contar. A mamãe da putaria que chegou pra te ensinar. Se eu mandar chupar, tu vai chupar. Se eu mandar botar, bota tudo. Se eu mandar chupar, tu vai chupar. Se eu mandar botar, bota tudo. Se eu mandar chupar, tu vai chupar. Se eu mandar botar, bota tudo. Falaram de putaria, cheguei quente como sol. Deu disposição de sobre, eu, MC Carol. Propaganda enganosa, eu não vim cantar de galo. Aqui é Heavy Baile, Carol e quebra barraco. Eu sou piranha nova, ela é piranha há muito tempo. Agora ajoelha e mostra o seu talento. Se eu mandar chupar, tu vai chupar. Se eu mandar botar, bota tudo. Se eu mandar chupar, tu vai chupar. Se eu mandar botar, bota tudo. Eu espero que você tenha botado essa música e deixado tocar gostoso, tá ligado? Porque essa música é muito boa, cara. Se eu mandar chupar... Não vou cantar não, senão você vai mandar. Canta aí. Inclusive, a Tati perdeu um filho, né? Recentemente pela violência do Rio de Janeiro. Sim, né, cara? Pode crer, cara. Entendeu? Tipo, esse que é o ponto, né, cara? Todo esse... estão cantando essas músicas que eles estão cantando, que elas estão cantando, sabe? Elas compõem a resistência desses quadros. Ah, porque a mentalidade estreita da política citadina branca não consegue reconhecer. Ah, porque esse nosso sistema sociológico extremamente, totalmente inscrito de uma perspectiva masculinista e moralista, não consegue reconhecer essas músicas sobre sexualidade, uma potência, porque, sabe? Cara, bicho, não... Não, essas pessoas estão cantando de fato sobre resistência, entendeu? E essas pessoas estão sendo continuamente demonizadas e criminalizadas, sabe? Nunca parou. Mesmo com essa aceitação, agora de novo, com esse levante fascista, não é por coincidência, esse que é um ponto fundamental. Aquilo que a gente falou sobre o samba continua sendo válido. Não é por coincidência que dentro de um cenário de um levante fascista, eles mais uma vez são os primeiros a serem atacados. Saca? Tipo, ah, teve em São Paulo com Dória, sabe? Mas aqui agora o Itzel declarou guerra aberta a essas localidades, inclusive com execução sumária. E admite isso. É um cenário onde o governador pode virar público e descrever de uma maneira sádica a ação de um sniper na favela. De tão desumanizado que tá o processo, que tá o pensamento. Então essas vozes que lá atrás estavam cantando sobre a sensibilidade, o sentimento das pessoas que estão em sistema carcerário, sobre a sensibilidade e estão cantando a existência dessas pessoas que estão na criminalidade, se torna mais e mais necessário. Porque essas pessoas estão sendo invisibilizadas ao ponto de que um sujeito, um político, um governador, pode chegar na televisão e falar, descrever de maneira sádica o extermínio de uma pessoa e as pessoas baterem palma. Sabe? Inclusive, sobe essa música aqui do Baile da Gaiola, meu querido. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é, o complexo da Penha, o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer viu, Cris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Vou mandar assim então, ó. Vem novinha, não se apega, toma, toma, na pepeca. Vem novinha, não se apega, toma, toma, na pepeca. Vem novinha, não se apega, toma, toma, na pepeca. Você ouvindo, tudo bem? Imagina que muitas dessas pessoas não imaginavam que iam ouvir essa música num episódio nosso, cara. Saca? Mas... é impossível, esse programa foi feito por causa desse evento, que foi a prisão do Renan da Penha, saca? De uma maneira completamente arbitrária, com o próprio processo dele, segundo especialistas, pessoas que analisaram, contém falhas grosseiras, inclusive com questões de, a gente não tem muitas provas sobre isso, todas as relações que se estabelecem entre ele e o tráfico são totalmente circunstanciais ou absurdas. Imagina, um sujeito que ganha aquele dinheiro que produz o maior baile do Rio de Janeiro, tem que ficar de olheiro. Não faz nem sentido, né, cara? O cara é olheiro, o cara é extremamente famoso, o olheiro tem que ficar invisível. Sabe? Como é que pode um troço desse? Entendeu? Então, e aí isso vai. E aí, mais uma vez, você tem a mídia, o Fantástico, produz uma reportagem que mostra o Renan apertando a mão de um traficante, sei lá o quê. E a população, nossa, horrorizada com aquilo. Pô, bicho, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que chutar o traficante? É aquilo que a gente falou, essas pessoas cresceram nesses lugares, essas pessoas nasceram ali, que nem quando eu tava indo fazer minha prova de vestibular, eu encontro o Paquito, converso com ele, vou fazer o quê? Vou dar um chute no cara? Continua sendo meu amigo. É. Eu vou fazer o quê? O cara manda, pô, manda um oi pra tia Ana, vou falar o quê, cara? Entendeu? Esse que é um ponto. Essas pessoas que estão dissociadas vão achar que... ah, vão imputar sobre as pessoas que estão nessas situações toda uma moral que é completamente alienígena e completamente impossível. Sabe? Impossível de ser aplicada. Só é aplicada, sei lá, sabe, não sei nem como. Não sei nem como pode ser aplicado isso. Entendeu? Então, esse que é um ponto. Isso faz parte desse processo... né, de criminalização do funk, de criminalização da cultura dessas populações pretas, periféricas, sabe? Inclusive, é sempre bom lembrar, o funk desde a sua origem tinha como intuito desafiar isso. Lá no primeiro, um dos primeiros funks a serem gravados, que foi gravado pelo DJ Malboro, foi o Rock das Aranhas. Isso foi deliberado, foi gravado porque o Rock das Aranhas caiu na ditadura militar, né? Sim. Tipo, E aí foi gravado justamente como uma afronta a isso, né? No pós-democratização em 89, falou assim, não, vamos cantar uma música que vai ser sobre liberdade de expressão. Vamos dar voz a uma coisa que foi oprimida. E a gente foi vendo que o funk, seguidamente, ele vai dando voz a esses sujeitos marginalizados. Ao ponto que vai dar voz àquele que serve de rosto, né? Pra grande... que serve de rosto pro imaginário moral que nós temos sobre o mal, que é o traficante, né? Nós, quando digo o Estado brasileiro, né? O grande mal é o traficante. Saca? Meu Deus! Não, ninguém quer entender o que forma o traficante. Ninguém quer entender a estrutura de poder que sustenta aquelas facções. Não, é um sujeito preto que tá lá com um fuzil na mão e um cordão de ouro. Esse cara é o grande mal. Mas, pô, mas aí mata ele e surge outro lugar. O que que tá acontecendo ali? Ninguém entende. Ninguém quer parar pra pensar nisso? Sacou? Entendeu? Tipo, o grande mal não é aquilo. O grande mal é outra coisa que tá por baixo daquilo, que tá por trás daquilo. O grande mal tá nos condomínios da Barra. Sim, quem... Né, o traficante é apenas a consequência, né? Isso, né? E, assim, e qual é a máquina de revolta que leva aquelas pessoas a serem capturadas por esse sistema? Sim. Esse que é o ponto. As pessoas. Por que incomoda o funk? Porque ele tá cantando a vida vista pro outro lado, como disse Marcelo D2. Não é apologia, não adianta ficar bolado. Sacou? É isso. O funk é a vida vista pro outro lado. E a vida vista pro outro lado incomoda. Por que ela incomoda? Porque há ali potências. Potências que o Estado tenta historicamente apagar. Seja por meio do genocídio direto, seja por meio do etnocídio, seja por meio do epistemicídio. É isso. Fica parado. O nosso som não... É, bom, eu não lembro. Vai ter o áudio aí, vai. É boa, boa. E aí, eu vou me fuder nessa edição, só tenho isso pra dizer. Tá muito fudido nessa. Esse programa vai ter 3 horas, cara.